muitos e muitos anos, em uma galáxia muito, muito distante. O Retorno de Jedi. Luke Skywalker tinha retornado ao seu planeta de origem, Tatooine, numa tentativa para salvar seu amigo Han Solo das garras do desprezível bandido Jabba, o Horrendo. Luke não sabia que o Império Galáctico estava construindo em segredo uma nova estação espacial blindada ainda mais poderosa do que a terrível primeira Estrela da Morte. Quando terminada, esta formidável arma irá representar o fim do pequeno bando de revoltosos que lutam para restabelecer a liberdade na galáxia. Jurassicast, não, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio galáctico. Este quem vos fala é o Calaveira. E está comigo aqui este, o subproduto do Jabba, o Miote. Eu? É, porque tem o Jabba, né? Entendeu? Aham, entendi. Nesse filme tem peitinho. Tem? Tem. Do Jabba. Não, não é do Jabba, não. E por falar em Jabba, está comigo aqui o próprio Brunão. Wadawanga, Kawadawanga. Tá bom. Então, o Brunão já foi muito melhor, mas o tempo passa, né? E como eu não conversei antes com o Brunão, ele não pôde roubar uma de minhas entradas geniais, logo ele está sem ideias. Isso. Né, Brunão? É. Recebendo com a mais alta das honras aqui neste programa especial, fechando a trilogia Star Wars, pelo menos a trilogia clássica. Eu não sei se eles vão querer fazer aqueles outros três filmes que eu não tenho coragem de dizer, mas enfim, se eles não quiserem, então fecharemos a trilogia com este programa. E para fechar, nós não poderíamos pedir figuras mais ilustres e mais conhecidas, com vozes mais agradáveis na internet. Eu estava falando aqui agora em off, eu queria ter muito essas vozes, porque eu fico com essa minha voz taquara rachada, parecendo uma bicha usada. Mas enfim, é a que eu tenho. É a que tem que fazer. Meu caro Luciano Pires, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo a Jurassic Cast. Eu tenho a força, sou índio. Ih, cara, não é essa música, né? Errou por pouco. Puta vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para falar dos Guerras nas Estrelas. Vai lá. Já é de casa, não deveria anunciá-lo, mas enfim, eu anuncio, porque senão ele vai ficar me enchendo o saco no Twitter. Meu querido Léo Lopes, seja bem-vindo de volta ao Jurassic Cast. Já é, beleza? Estamos aí mais uma vez, fechando a conta, passando a régua, tacando fogo no Darth Vader, fazendo fogueirinha. Só quero dizer uma coisa, cara, o George Lucas faz aquilo que não devia, aquilo que ele devia fazer, ele deixou de fora, filha da puta. Ele corta, desgraçado. Puta, que bosta, viu? Ainda bem que existem os extras pra gente se satisfazer, mas porra, piscadinha de Ewok, não, cara. Que. Não! Please, não. Graças que existem as 352 versões do mesmo filme. Exatamente, é. E nós temos todas elas. Não, nós não, cara pálida. Nós não. Por nós, eu me refiro a eu e o Miote. Ah, sim, é verdade. Os únicos dois. Até o VHS eu tenho. Ah, esse eu tenho também. Olha só, internet, como eu já disse anteriormente, hoje nós estamos fechando a trilogia Star Wars com o retorno do Jedi, ou o retorno de Jedi, ou a vingança do Jedi, como era no original, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho também. Se você quer saber como manejar o seu sabre de luz para aquela morena gostosa que está te dando mole no cinema, continue conosco que nós voltamos já já. Vai, Chewbacca. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta e você está ouvindo Jurassic Cast, o seu programa divertido na internet. Senhores e miote, eu quero... Se fuder, caralho. Porra. Começando o nosso querido espetáculo, eu queria perguntar pra vocês que são fãs incondicionáveis e que gostam tanto desta obra cinematográfica, eu queria perguntar pra vocês o que vocês devem a esse sucesso estrondoso e esse fenômeno cultural que foi Star Wars e está sendo. Porque nunca acabou, né? Desde o dia do lançamento deles, continua. Deixa eu fazer uma pergunta mais aí também, só pra situar aí onde é que eu tô metido aqui hoje. Dos que estão reunidos aqui, quantos assistiram o lançamento desse filme no cinema? Direto no cinema, quando foi lançado? Eu. Mas você viu Império Contra-Ataca, não foi? Eu acho que o Império Contra-Ataca, mas o Retorno do Jedi é certeza. O Luciano viu o original, né? É, eu vi todos, eu vi todos. Eu tenho uma tese que eu desenvolvi um tempo atrás, que eu falo de um negócio que chama-se virgindade cultural, que é aquela história seguinte, você é culturalmente virgem para um determinado tipo de coisa. Então, por exemplo, quando eu entrei no cinema para assistir Guerra nas Estrelas, 1977, garotão, e sentei no cinema, apagou a luz, e aquela nave entrou em cima da minha cabeça, com um som que nunca ninguém tinha visto, uma imagem que ninguém tinha visto, aquilo foi um choque brutal. E eu acho que ali começa a explicar o sucesso dessa saga toda do Guerra nas Estrelas, né? Aquilo quebrou um paradigma aí de coisa que ninguém nunca tinha visto nada nem parecido com aquilo, né? E de repente você é jogado num tipo de cinema que não existia na época. Você era exposto para um tipo de som, um trabalho de som que passou a ser uma coisa enlouquecedora, aquela combinação, a história como um todo, e ficou todo mundo maluco, né? E eu acho que a sequência foi natural. Eu fiquei doido por aquilo, passei essa doideira pro meu filho, e ele sabe que o pai curte, ele curtiu também. Então eu acho que vai passando de geração em geração, porque quebrou uma série de paradigmas, inaugurou um monte de coisa nova, e muito do que se vê hoje em dia em termos de ficção científica tem a raiz lá no Guerra nas Estrelas, né? Então eu acho que uma parte disso aí é esse pioneirismo de introduzir coisas que não se via no cinema até então. É, a gente chegou a comentar isso também nos dois primeiros programas, né, sobre Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca, falando sobre o tipo de filme que existia antes do Guerra nas Estrelas, né? Então, antes de Star Wars, os filmes eram todos muito escuros, muito depressivos, era uma coisa assim, meio que quadradinha demais, e todos eram tanto quanto retrógrados até, sabe? Uma coisa que é consequência natural daquele período, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, depois entrou naquela crise, aí depois veio Vietnã. A indústria cinematográfica refletia esse estado de ânimo das pessoas ali, daquele momento. E o Star Wars veio quebrar isso totalmente, né? Trouxe uma fábula praticamente, toda ela justificada na jornada do herói, aquela coisa do cara que ninguém conhece e tá lá, né, no lugar onde ninguém nunca foi, e ele é um Zé Ninguém, e de repente ele se descobre o descendente de um outro grande herói caído que acabou se tornando um grande inimigo, e tem toda aquela coisa da jornada do herói que traz esperança, e ao mesmo tempo isso que o Luciano falou, né, dessas novidades todas que trouxe, a inovação tecnológica, de efeitos visuais e tudo mais. Eu nasci nessa década de 70, eu não vivi ela tão intensamente, eu vivi a década de 80 e 90, principalmente a década de 80 mais intensamente, mas eu tive a felicidade de assistir esse filme no cinema com 9 anos de idade. Putz. E pra uma criança de 9 anos, cara, aqui, porque é uma época que aqui no interior o cinema, ele chegava muito rápido as coisas aqui. Eu assisti os filmes do Superman com Christopher Reeve, Superman 1 e 2 no cinema. Ah, caralho. Indiana Jones eu vi no cinema. Aqueles filmes dos Trapalhões, Trapalhões, o Saltimbancos Trapalhões, o Mágico de Oroz. Tu mora praticamente no Cinema Paradiso, né? Vamos assistir os clássicos. Era muito foda, porque chegava rápido aqui. Hoje em dia nem cinema tem mais. Virou igreja evangélica. Aqui também. Venderam pra uma igreja, deteriorou. Eu não tô tendo oportunidade de proporcionar pros meus filhos essa experiência que eu tive, entendeu? Porque eu morava aqui quando eu era moleque e, apesar de ser a cidade ser menor do que é hoje, as coisas chegavam muito mais rápido. Hoje em dia eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho que esperar sair em Blu-ray, enfim, pra poder assistir junto com eles, entendeu? Então, é foda isso, sabe? Mas Star Wars tá no meu cerebelo queimado ali desde de moleque. Eu tenho viva a imagem do Yoda, que fiquei fascinado por aquele ser, né? Aquela coisa que me fascinou desde o começo. Eu acho que Star Wars é uma sorte muito grande, aliada com um talento, com uma genialidade que acabou vindo no momento ideal e, é claro, muito esforço focado no lugar certo, né? A trilogia original, ela é impecável, né, cara? Eu concordo com vocês no que tange no lançamento do filme, mas, por exemplo, o que se daria ao mesmo tipo de sucesso que nós temos hoje em dia, ao mesmo tipo, porque, convenhamos, Star Wars ainda é um fenômeno cultural, mas não tem o mesmo impacto que teve na década de 70, 80 e até um pouco na de 90 também. Hoje, você já tem novas gerações de crianças que gostam da série, que estão se apaixonando pela série, e a gente não pode atribuir isso à questão tecnológica, porque, enfim, a própria trilogia clássica, ela está mega defasada tecnologicamente. Parece mais um passeio na Disney, aquilo ali, se você for fazer a comparação com hoje em dia, com o que se tem no cinema. Então, o que, é que vocês acham, por exemplo, que alimenta essa nova geração a curtir esses filmes? Eu acho que é exatamente a tecnologia, Calaveira, porque, veja bem, quando eu era moleque, a gente via uma vez no cinema e acabou. Não tinha videocassete ainda naquela época. O videocassete veio alguns anos depois. Então, você via no cinema e você ficava com aquilo na cabeça. Você não tinha produto, você não tinha livro, você não tinha quadrinho, você não tinha game, você não existia o que tem hoje. Com a internet, a molecada tem de tudo. Então, eu vou te falar que os meus filhos hoje, o mais velho com 12 e o do meio com 9, pra idade deles, comparado com a minha, eles entendem e gostam de Star Wars mais do que eu gostava na idade deles. Porque eles têm tudo à mão. Eles têm os Blu-rays, eles têm os jogos, eles têm as adaptações, eles têm os extras, eles têm trilha sonora, eles têm camiseta, têm brinquedo. Então, hoje em dia, o cara que é Star Wars, ele joga no Google, no YouTube, vem uma porrada de coisa. E a gente, os velhos nerds, né, se encarregou de manter vivo esse gosto, essa paixão por essa trilogia, por essa história, por essa saga. E a molecada, hoje em dia, vem com uma facilidade de acesso à informação muito maior do que a gente tinha. Eu acho que tem outra coisa também, Léo. Quer dizer, essa coisa da disponibilidade é legal, ela explica que é muito mais fácil ter acesso a ele, quer dizer, tá na mão aí, mas também é fácil ter acesso a uma série de outras tentativas que aconteceram aí que não fizeram o sucesso que o Star Wars fez, né? Eu acho que o que acontece ali, pra adultos, o pessoal que pegou na época lá, a turma adulta que acompanhou, a porrada foi a tecnologia. A parte da literatura é legal, é muito bem feita, tem elementos de literatura da história da humanidade, não tem muita novidade em termos do conceito de literatura que tem ali dentro. O opressor, o oprimido batendo no opressor, etc e tal. E a tecnologia foi o que nos desbundou. A criançada, cara, é irresistível. Os personagens são fantásticos, né, bicho? A molecada, quando olha aquilo, vê o robozinho, o pequenininho, o robô maior, o robô medroso, um urso que faz gargarejo, os ursinhos, o pequenininho de pelúcia, o herói mais... Cara, é fantástico. Tem pra todo gosto ali, né? Então, não tem um ponto sem nó. Semana passada, meu sobrinho veio pedir pra mim pra ver o episódio 3. Toda semana vem aqui pra casa, né? E quer ver um filme. Então, eu botei pra ver o episódio 3 e eu tava aqui editando. Aí, ele veio aqui todo eufórico, feliz, né? Falou, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Aí, foi mostrar a hora que, no episódio 3, a Millennium Falcon aparece. Foi novidade pra ele, não tinha visto ainda, né? Ele já viu umas porra de vezes. É um garoto que também tá ficando que nem a gente, né? Exatamente. Teve uma vez que os meninos lá do Year Geeks, o Tato e o Mauri, gravaram, acho que foi um top 10 sobre Star Wars, tecnologias de Star Wars, alguma coisa assim. E aí, eles falaram sobre a Estrela da Morte. A Estrela da Morte era uma das tecnologias, né? O que aconteceria pra existir se fosse tal, não sei o quê. E aí, eles deram uma informação que o Leone, meu filho do meio, desmentiu. Relacionado ao tamanho da Estrela da Morte, né, cara? Porque o Tato, acho que pesquisou no lugar errado, e ele falou do tamanho da Estrela da Morte como se a segunda fosse um pouco maior do que a primeira, quando, na verdade, não. A primeira tinha 160 quilômetros de diâmetro, a segunda tinha 900 quilômetros de diâmetro, né? E aí, o Leone, meu filho do meio, é que chegou e falou assim, pai, a segunda Estrela da Morte não era muito maior do que a primeira? Eu falei, era, filho, por quê? Então, pai, porque assim, né? Na primeira Estrela da Morte, pensa comigo, olha aí, 9 anos, pensa comigo. Como é que o Luke destruiu? Ele deu um tiro, guiado pela força, num buraco que tinha mais ou menos um metro. Na segunda Estrela da Morte, que era o Retorno de Jedi, o Lando teve que entrar na Estrela da Morte com a Falcon e destruir o reator e voltar correndo. Então ela era muito... Ele falando assim, ela era muito maior do que a primeira, né, cara? E é muito legal você ver a molecada parando pra pensar isso. O meu filho, Lucas, ele faz aniversário no dia de Natal. Então é foda, né? Porque você tem que dar dois presentes pra ele, né? Mas você não pode dar dois presentes na mesma proporção. Então, geralmente, um presente é um presente mais rebuscado, maior, sei lá, mais caro um pouco, e o outro presente é um presente mais simples. Nesse ano que passou agora, ele ganhou um tablet de Natal, e de aniversário, eu dei pra ele aquele livro O Caminho Jedi. Pergunta qual que ele gostou mais. Depois que o Imperador morreu, o Luke teve acesso a uma série de livros que eram da biblioteca Jedi, que estavam com o Imperador. Então, tinha lá o livro do Sith e esse O Caminho Jedi. E o Caminho Jedi que passou pela mão de vários Jedi, então tem ali as assinaturas, né, do Yoda, do Conde Dookan, do Qui-Gon Jinn, do Obi-Wan, do Luke, do tal, não sei o que tem. Eles ao longo do livro tem vários capítulos e tal, e é como se cada um, no momento que passou o livro pela sua mão, ele faz uma anotação, uma pergunta, alguma coisa relevante, às vezes até interagindo com o outro que escreveu. E o que que o Lucas fez? A primeira coisa quando ele pegou o livro, ele foi lá no último, depois do Luke Skywalker, escreveu: Lucas Cida Lopes. Você pega o livro dele, você vai folheando, tem as anotações dele também, cara. Que massa, cara. É totalmente espontâneo, sabe? Então, puta, que magia é essa que consegue fazer despertar tanto em marmanjos como nós, como nessa criançada, esse tipo de paixão, assim, né? Muito foda. Cara. Não é magia, é tecnologia. Na minha opinião, Star Wars, ele é um fenômeno não só por tudo isso que vocês disseram, mas muito por conta da questão, assim, ele foi um fenômeno na época, muito por conta da questão que o Léo falou aí, do sentimento que rolava ali no mundo em 1976, 77. Era tudo muito pesado, né, cara? Principalmente assim, 1975 foi o fim da Guerra do Vietnã, né, Estados Unidos escorraçado, voltou pra sua própria terra, os veteranos lá da guerra escorraçados pelos hippies, pela população em geral, dizendo que era matador de criancinha, não sei o quê. E existia um certo pessimismo geral, né? Todos os filmes dessa época, se você for pegar, você vai ver que eles têm um climão escroto, assim. Eles são muito dark, muito pra baixo mesmo, assim, pessimistas, né? E mal feito pra caralho, né, cara? Os de ficção científica, tipo os Flash Gordon da vida, eram as coisas terríveis, né, cara? Não, e não só os de ficção, mas os próprios filmes de drama mesmo. Era assim, era uma coisa muito pessimista. Você pega o exemplo, por exemplo, Taxi Driver. Taxi Driver 1976, concorreu ao Oscar junto com o Rock. Qual é a diferença de um pro outro, cara? Os dois contam a vida de um cara que é um perdedor, velho. Um fudido, né? Fudido. Travis Bickle, ele é um cara que fica maluco, velho. É doentaço, né? O cara é doentaço, né? O cara é psicopata, foda. Mas ele é um herói do filme. Mas o final do filme é sinistríssimo. O cara mata o cafetão da mulher, o tiro no pescoço, quase morre e tal. E o cara dá aquela pirada e você sai do cinema com aquela sensação assim de, puta, que filme escroto. E diametralmente oposto ao Rock, né, cara? Exato. O Rock você pode passar na sessão da tarde, cara. O Taxi Driver não dá. Todo mundo assiste. Todo mundo entende, qualquer pessoa que sentar ali vai viver aquela experiência, porque é um filme muito fácil, né? O Rock não tem muito segredo ali, não tem muita coisa embutida ali que você fica com a cabeça viajando. Taxi Driver tem que ver duas, três, quatro vezes pra poder engolir aquilo, né? Pois é, você não digere, você sai do cinema sem conseguir digerir o Taxi Driver, né? É diferente do Rock, o final dele, principalmente, você fala, por mais fodida que seja a sua vida, ainda há uma esperança. É só você não desistir, você lutar e tal. Não, e no Taxi Driver a moral é, cara, por mais merda que seja a sua vida, ela vai piorar. Vai piorar. É, pode piorar sempre. Você tá perigando morrer, cara. Você vai tomar um tiro na cara, seu filho ela da puta. Ela vai piorar, você vai ficar maluco e tu vai se fuder nessa vida. Pra largar a mão, você morre. E não tente salvar a puta da esquina, não, que você vai morrer, cara. E no ano seguinte, 1977, Star Wars vem pro cinema, cara. E aí é uma coisa diametralmente oposta a todos os outros, porque você tá assistindo um conto de fadas no espaço de rebeldes que querem lutar por um mundo melhor, estão num mundo fudido, onde há uma repressão imperialista e tal. E aí você vê robô, nave, efeito especial, é raio laser, é coisa que você nunca viu antes, é espada de sabre de luz, criaturas exóticas e um macaco gigante, um pirata do espaço mega engraçaralho, um velho cheio de poder místico e não sei o quê. Cara com capacete de samurai, máquina de respirar, bombinha de asma, né, cara? Isso, e aí, de repente, aquela explosão na sua cabeça e o final do filme é quem tá fudido pode se dar bem também, igual o Rock, velho. A impressão que eu tenho é que quando os caras foram montar, eles pegaram uma sacola, eles jogaram o budismo, o hinduísmo, o catolicismo, o judaísmo, tudo lá dentro. Se você pegar o Star Wars, tem tudo isso lá, tem tudo, sabe? Tem um budista num canto com a conversa do budismo, quer dizer, quem é budista fica encantado, tem o Deus que tá lá, aquela força maior, tem de tudo ali, entendeu? Não tem um lado que você olha e fala, putz, os caras abraçaram tudo, é genial, tem tudo. Então é tão abrangente que ele acaba pega você por algum lugar, entendeu? Se você fala o seguinte, olha, a história é bobinha, puta, mas ele em termos de tecnologia é fabuloso. Pô, mas a história é muito simplesinha, cara, mas aquela história do bem e do mal, tem um lance ali do contexto do mundo naquela época, tá ali a luta contra a repressão, etc e tal. Então tem tudo lá dentro, cara. Ele é genial, é um negócio genial que não para de dar desdobramento. Tá vindo agora o novo filme e tem uma loucura, todo mundo esperando pra vir porque tá todo mundo com fome, né? E eu tô com medo, cara. Você tá com medo? Eu não tô, não. Eu tô com medo do que vai aparecer aí. Eu tô com medo, cara. Depois que eu vi a cara do Luke, eu fiquei bem tranquilo, cara. É, mas eu tô com medo, cara. Vamos ver. A última foto que ele apareceu lá em Londres, apareceu de barba. E ele deu uma malhada, ele tá forte, sacou? E você olha pra ele e você fala, ele vai ser o Obi-Wan, cara. Vai ser o Obi-Wan, isso mesmo. Sim, sim, claro. Pode anotar o que eu tô dizendo aí. Eu tenho certeza de que o filme vai começar com alguma coisa acontecendo e caindo perto de dois amigos nossos antigos, chamados C3PO e R2D2. Certeza. São esses caras que vão dar início ao filme, eu tenho certeza absoluta. Porque o cara que tá fazendo isso agora é o J.J. Abrams. J.J. Abrams é um cara que é mega fã de Star Wars. Sempre foi. Ele é o Kevin Smith, que é também mega fã de Star Wars, só que ele tem talento, cara. Ele fez o que ele fez com Star Trek, ou seja, ele pegou Star Trek e transformou em Star Wars. Muita gente vai me crucificar por causa disso, mas é a pura verdade. Eu adoro Star Trek, adoro Star Wars na mesma proporção, assim. Muita gente me crucifica por isso também, mas eu gosto dos dois na mesma proporção, consigo entender que são coisas diferentes. Mas o que o J.J. Abrams fez com os novos filmes do Star Trek foi transformar Star Trek em Star Wars. Enquanto foi só o J.J. Abrams, eu já fiquei assim, tranquilo por um lado, falei, não, acho que é esperança, né, renovada. Quando confirmaram que o Lawrence Kasdan seria responsável pelo roteiro, exatamente. Aí meu miolos pelo teto, né? Porque se você não sabe, ele assina o roteiro, né? Do Retorno de Jedi. Cara. Assina então, o roteiro também do Império Contra-Ataca. Do Império Contra-Ataca e do Retorno de Jedi, entre outros filmes também, né? Ele Caçadores também... Caçadores da Arca Perdida. Caçadores da Arca Perdida. Exatamente. A melhor coisa que já aconteceu pra esses filmes é ter caído na mão da Disney. Por duas razões. Um, que a Disney não gosta de perder dinheiro. E outra coisa, pra mim a principal, não tem como ficar pior o que o George Lucas fez com a nova trilogia até então. Não tem como ficar pior que aquilo ali. Sabe por que eu sei que os novos filmes vão dar certo, Calaveira? Porque os novos personagens que estão sendo introduzidos são feitos por atores desconhecidos, cara. A mesma fórmula do original, cara. Quem era Mark Hamill? O único que tinha um certo nome ali era o Sir Alec Guinness, por razões óbvias, e o que estava despontando, Harrison Ford, mas mesmo assim, ele tinha feito o que antes? American Graffiti, só? Uma pontinha no Apocalipse Sinal. Pois é. E outro que era famoso era o Peter Cushing, né? Que fazia o Grand Moff Tarkin, mas também não aparece tanto assim no filme, né? Ele tem lá sua importância, mas tudo bem. Vai ter Han Solo no novo filme, vai ter Luke Skywalker, vai ter Princesa Leia obesa, vai ter tudo isso, sacou? Só aí o cara já garantiu a audiência, né? Garantiu que ele vai ter sentado no cinema. Isso. Claro. Metade da população mundial, que é quem tem mais de 40 anos de idade, 30 anos de idade, né? E aí ele vai rodar em cima dessa galera a nova trama e vai ter os novos personagens que a gente não sabe até agora o que são, quem vão fazer, como é que é, o que que o cara já fez. Pegaram os caras que têm muito pouca expressão ainda, porque são eles a nova cara da nova trilogia. Então, cara, eu tenho certeza, assim, é muito difícil dar errado. Eu tô muito confiante. Posso queimar a língua, mas assim, só de ver de novo o Han Solo correndo dentro da Millennium Falcon no cinema, cara, isso já pra mim já tá pago. Uma coisa que eu fiquei muito emocionado até, assim, de ver como a vida foi generosa da gente ter chegado nessa altura do campeonato aí, 30 anos depois do lançamento da... quase 40 anos agora, né? Mais perto de 40 do que de 30, do lançamento do primeiro filme, você ter o elenco original, todos eles ainda vivos, cara. Pra poder fazer o filme que se passa 30 anos depois do encerramento do Retorno de Jedi. E eles estarem na idade certa pros papéis. O fato dos novos atores virem provavelmente vai seguir essa fórmula que o Brunão falou, eu acredito nisso também. Uma nova jornada do herói se concretizando aí, provavelmente, com os discípulos que o Luke construiu ao longo desses anos na nova Ordem Jedi. Provavelmente isso apareça, obviamente. Tem que ter, porque a República se reestruturou. É claro que a gente já sabe que o universo expandido foi desconsiderado, né? Então, oficialmente, a Disney já se posicionou falando, olha, tudo que vocês conhecem do universo expandido continua aí e tal, mas com valor histórico. Para efeito de cronologia da história, nada vai valer daqui para frente. A gente vai dar um reboot no universo expandido. Então, quem tava esperando, como eu tava esperando aí, que fosse uma saga do universo expandido e tudo mais, já foi dito que não vai ser. Então, história inédita, coisa nova chegando, mas tem algumas coisas que a gente não pode desconsiderar, né? Depois que o Imperador morre, o que, que vai acontecer? Uma república se restabelece, né? Aquilo que aconteceu com a queda do Anakin Skywalker, com o Palpatine tomando poder, volta os poderes na mão da república. Como foi que a república se desenvolveu ao longo desses 30 anos? Essa nova Ordem Jedi aí, que tem no Luke o seu grande mestre, a sua figura principal, o que, que foi que aconteceu? Então, comecei a ver essa escalação aí do casting, eu falei, caralho, era de arrepiar, porque foi uma semana que veio uma notícia atrás da outra, né, cara? E aí, de repente, começa o J.J. lançar aquela campanha de arrecadação de fundos, colocando alguns easter eggs, assim, aí nego tira foto da Falcon que tá sendo construída, depois vem o Harrison Ford com o negócio do acidente dele na porta da Falcon, e boneco aparecendo, cara, boneco animatrônico aparecendo, quer dizer... Boneco, cara, tu viu o tamanho do porco gigante que nego fez, cara? É! E o J.J. botando o agradecimento com uma mão robótica, né? Vocês viram como é que evoluiu o marketing, cara? É, pois é. Os caras nem lançaram o filme, já estão fazendo dinheiro. E de repente aparece essa foto aí que o Mark Hamill publicou no Instagram dele. Ele assim, de braço cruzado, com o estúdio de gravação do episódio 7. Tá escrito lá, Now Shooting, né? Now Filming, alguma coisa assim. Episódio 7. E ele assim, de braço cruzado, com aquela pose assim de... Uma cara de mal também. Cara de mal e barburu, com aquela barba maior assim no queixo, bem Obi-Wan, cabelo branco, barba grisalha, mais pro branco do que pro cinza, né? Uma cara de mestre Jedi. Cara, isso tudo tá dando uma animação. E o fato da gente tá vivendo esse momento, cara. É muito legal isso tudo, cara. E eu poder hoje ser fã desde os 9 anos de idade e poder hoje compartilhar isso com os meus filhos é um negócio muito bacana, cara. Eu realmente gosto, olha, de Indiana Jones, eu gosto de Volta pro Futuro, mas nada consegue juntar tanta fantasia com emoção. É muito foda, cara. Poder botar emoção. Pai e filho... Emoção, aventura, exatamente. Botar pais e filhos juntos numa sala assistindo e os meninos, hoje tem na internet tudo, eles vêm comentar comigo. Pô, pai, você viu lá? Saiu a notícia tal, não sei o que tem. Pô, é muito legal isso, né, cara? A primeira coisa que o J.J. Abrams fez foi contratar o John Williams. Só nisso aí, pronto. Se ele não contrata, velho, eu pego um avião e vou lá dar na cara dele, velho. Se ele não faz isso. Pra mim, Star Wars, ela tá viva até hoje, graças também, obviamente, tudo vocês falaram, mas eu acho que grande porcentagem é graças à trilha sonora. Ah, claro. Uma coisa que não ficou datada, quando bate no ouvido de qualquer ser humano deste planeta, quem não conhece vai gostar e quem já conhece vai se lembrar, é a trilha sonora dos três filmes. Você pega o filme, quando começa toda aquela ópera, né, como o pessoal fala, do John Williams por trás daquelas cenas, algumas vezes até tolas de algumas cenas, enfim, que ficaram datadas, mas mesmo assim, aquilo ganha uma grandiosidade graças à trilha sonora que vem impulsionando aquilo ali, que eu acho que isso fez com que Star Wars continuasse sendo o que é desde 1970, no caso 83, quando foi lançado o Retorno de Jedi. Colocar a música como um personagem do filme é marca registrada da patotinha George Lucas e Steve Spielberg, né? Os caras fizeram isso com uma maestria e esse foi um negócio que marcou muito na época também, né? Tinha muitos filmes com músicas muito legais, mas ela veio para o primeiro plano, né? E ganhou uma força tremenda. Em termos sonoros, o filme é um desbunde e o que os caras fizeram para obter aqueles sons lá é uma coisa maluca. Eu fui fui procurar uma entrevista que deu o engenheiro de som e o cara contando do cuidado dele pra buscar os sons que teriam que ser sons diferentes do que existia no dia a dia. Que ele falou, eu não ficava no laboratório, cara. Não era no que entrei no laboratório e comecei a fazer som. Eu saía pra rua. Ô, Luciano, eu não quero mais gravar com você. Eu não quero gravar mais com você. Por quê, meu amigo? Não é engenheiro de som. É Deus. Ah, bom. Ben Burtt. Eu tenho um altar aqui no meu estúdio. Tem uma foto dele, do Ben Burtt. Tem um R2-D2 pequenininho. E todo dia eu ligo o somzinho pra ele se inspirar e continuar ajudando a criar esses sons. A cena lá na floresta, naquela festa lá que tem com os The Walks lá, ele dizendo o seguinte, pra recriar aquilo, ele pegou uma turma e fez uma festa na floresta. E a turma foi toda pra lá, ele gravou aquilo tudo e falou, então eu capturei o som todo na floresta, levei pro laboratório e lá no laboratório eu coloquei o resto dos efeitos sonoros, que junto com aquilo que eu peguei na floresta, dá uma situação que eu não consigo reproduzir em laboratório, né? Ele contou que ele entrou dentro do boneco do Jabba the Hutt e ficou gravando o motorzinho que fazia o movimento dos olhos do Jabba e pegou esse som do motorzinho e foi colocar em outras coisas do filme. Então tem coisas que acontecem no filme que o som é o motor que faz o olho do Jabba the Hutt. Quer dizer, olha o nível de dedicação do cara, né? O que tá mais empolgado aí é o JJ ter escolhido usar bonecos também, cara. Porque eu tenho certeza de que ele não vai abrir mão do CGI. Ele não é doido, não tem como hoje. Mas ele vai usar, cara, esses bonecos, esses monstros. A coisa física, sacou? Assim, de tipo, o impacto que tem do cara entrar numa sala e ver um porco gigante que a gente viu nas fotos de produção, cara, na hora da filmagem, é absurdo, né, cara? E já tem locação reservada na Tunísia, já tem locação reservada na Islândia. Quer dizer que você já fica imaginando Tatooine, Hoth, você já fica pensando o que, que vai vir por aí, entendeu? Depois dos Hobbit da vida, depois dessa sequência toda aí que os caras começaram a introduzir essas locações malucas, né? Como fica pobre, né? Quando a gente vê hoje em dia essas séries novas que tem aí, feitas na Nova Zelândia, que são aquelas coisas fantásticas, né? Eles vão levar pra lá e vão fazer lá sim, cara. Não vai ser coisinha de estúdio, não. Eu achei muito legal e tá de parabéns a Disney, o JJ, por ter feito a campanha com a Unicef, que eu achei interessantíssima, porque eles falam isso aqui, cara, se tem tanto nego louco por Star Wars, vamos botar essa galera pra doar um dinheiro, a gente faz um buzz de Star Wars, e aí o cara, o top donor lá, sei lá o que que foi, eu não me lembro o que que foi, quem é que conseguiu ganhar isso, mas alguém ia ganhar a chance de participar das filmagens lá em Abu Dhabi, sacou? Ou nos estúdios de Wall Street, sei lá. E pô, cara, isso é muito bacana, porque você vê que o JJ, principalmente, eu acho que ele é um cara que ele não tá... É claro que ele tá nisso pelo dinheiro, né? Ele não tá fazendo de graça. Você vê um certo humanismo dele, né? Isso, exatamente. Tem algo a mais, um cuidado a mais, não só com os fãs, entendeu? Você vê que é um negócio que ele fala assim, cara, se a gente tá mexendo com um negócio que é apaixonante pra tantas pessoas, por que não usar isso de uma forma boa pra humanidade como um todo, entendeu? Ele é um grande fã de Star Wars, assim como a gente, né? Então você imagina que hoje ele é vidraça, mas se ele não fosse o diretor do filme, ele seria pedra que nem a gente. Ele estaria do lado de cá também com uma expectativa lá nas picas e querendo que, seja lá quem fosse o diretor no lugar dele, fizesse um trabalho que o agradasse como fã também. Agora não, ele tá na posição mais ingrata barra gratificante possível, né? Porque ele é o diretor do filme, então ele tem a força, na verdade, agora, né, cara? Isso. Ah, isso vai ser bom demais, cara. Que Brunão, que delícia, cara! Que delícia, cara! Eu, hein? Tem que ser muito macho pra gostar de Star Wars, né? Atenção, povo da Terra. Aqui é a princesa Leia de Alderaan. A Aliança Rebelde precisa da ajuda de vocês. Nossos recursos estão escassos e o Império Galáctico é impiedoso. Comprem as camisetas e canecas do Jurassic Cast e ajudem a financiar a luta a favor da liberdade. Ajude-nos, povo da Terra. Vocês são a nossa última esperança. Que a força esteja com vocês. Episódio 6, O Retorno do Jedi, Miotti. O que que tem? Fala aí o nome do filme, ora bora. Por tudo? Não. Fala só a última palavra. Claro, né, que é tudo, porra. É, vai lá. Inclusive o que está entre parênteses. Star Wars Episódio... VI. É possível, velho. Return of the Jedi. Jedi, ele sabe pronunciar. Jedi, e, o sei, tá pô, entre... e o que está entre parênteses? Ah, se fuder, porra. Pode falar, rapaz, tô mandando. O original title. O povo escreve, a gente pensa que ele faz de sacanagem. Ele não faz de sacanagem. Não faz, cara. Diretor Richard Marken, Brunão. Quem seria essa pessoa? Marken? Marken. Ou Marken. Eu não sei como é que pronuncia. Richard Marquand. Morreu em 87. Morreu pouco tempo depois, né? Morreu novo, né? Morreu novo. Ele fez muito pouca coisa, assim, significativa. Ele era um diretor de contrato mesmo, sabe? O estúdio botava na mão dele sem esperar que ele atrapalhasse, na verdade, né? Ele é um diretor que produtor gosta de usar, né? E o Retorno do Jedi foi, com certeza, o filme mais importante aí da carreira dele. E vou te dizer que nem fedeu nem cheirou, né, cara? Porque quem manda no filme e desmanda é o George Lucas. Roteiristas, como a gente já falou, foi o Lawrence Kasdan e o George Lucas também. Interessante falar sobre o roteiro. Eu tenho um livro aqui que eu comprei que chama O Making of do Retorno do Jedi. Tem um do Contra-Ataque, tem esse do Retorno do Jedi. E ele conta a história de como foi fazer o filme. E interessante notar que o primeiro esboço do roteiro, o filme ia ter maior participação do Yoda, maior participação do Obi-Wan. O Obi-Wan ia ressuscitar, ia deixar a forma dele de fantasma, o Yoda ia morrer e ia ressuscitar. Eles iam todo mundo pra cima do Darth Vader, sacou? A ideia era realmente resgatar o Darth Vader do lado negro e tudo. Ia rolar uma coisa usando mais o Obi-Wan, o Yoda. E depois eles acabaram deixando isso de lado porque o próprio Alec Guinness falou que participava, mas não queria aparecer tanto, digamos assim. Eu achei até bom, né, cara? Porque não ficou dependendo de porra de velho pra lutar, que ia ser um inferno, né? Nesse roteiro, o Obi-Wan ia ter que voltar pra lutar e tudo, porque o Luke se recusava a lutar com o pai. Aquele diálogozinho que ele tem com o próprio Obi-Wan no Retorno do Jedi, aquilo era mais longo e ele se recusava totalmente. Praticamente deixava de ser o herói do filme no roteiro. E aí nego viu que não tinha porquê, não tinha razão e tal. E aí reescreveram o roteiro e aí é o que a gente vê nas telas hoje. O Imperador aparece de verdade, toda a sua maldade plena, interpretado pelo Sir Ian McDiarmid, né? Nunca me enganou, cara, porque aquilo ali é velho. É uma bichona, né? Nossa, mas ele é clamorosa. Ele bota os soldadinhos tudo enfileirado, agora eu vou passar, todo mundo de pé, hein? E ele vai andando. Ele tem todo o poder do mundo e não vai numa porra de um dentista, cara. Eu não me conformo com isso, bicho. Pô, mas todo bom inglês, né? Tem que ter dente escroto, né? Rapaz, dentista na Inglaterra é tão caro que nem o Imperador da Galáxia consegue pagar uma restauração. É fogo. Aí ele chega glamourosa daquele jeito. Não sei se vocês já perceberam, mas o ator, ele tem a língua presa. Aí ele fala assim, Lord Vader. Aí o Vader, que é? Já, né? Esperando. E aí, a Estrela da Morte. Tá pronta? Da morte. Tá pronta. Tá indo, velho. Tá indo. Calma aí, porra. Tu nem vem aqui, cara. Tu fica lá no Havaí, bicho. Tu nem vem aqui. Dá um tempo aí. Não, eu quero essa porra pronta pra ontem. Eu acho que ali foi um miscasting, cara. Quando o cara apareceu pela primeira vez, eu meio que brochei ali, sabe? Eu tava esperando chegar uma figura temerosa, sabe? Mas apareceu um cara frágil, velhinho ali. Pra mim, foi um miscasting. Eles podiam ter botado alguém mais brilho ali, sabe? Mas é aquela coisa que a besta do George Lucas não soube fazer. E, na verdade, a intenção deles era mostrar o quê? Que o Imperador, ele era poderoso nem pelas habilidades de samba louco dele, de ficar sambando com a espada, e muito menos de ficar soltando raiozinho. Ele era habilidoso naquela questão de fazer aqueles jogos de manipulação da mente. O mal, né? Ele é o mal, né? É, ele era pra ser o mal encarnado, e acabou ficando uma bicha velha, né? Nesse filme, na verdade, o próprio Darth Vader não é o vilão, né, cara? O vilão é esse bicho aí, porque é ele que tá aí o tempo todo botando pilha errada em todo mundo, né, cara? Sabe qual o problema? problema também, cara, que a primeira cena do Imperador que você vê, ele tá do lado do Satan Ghost. E os Darth Vader já teve dois filmes pra virar aquele monstro, né? Aquele vilão da cultura pop. Aí tu bota um velho no sobretudo, falando de língua presa. Aí o pessoal virou e falou assim, esse aí que manda na bagaça? Pois é. É complicado, aí não dá, né? Não, é engraçado que tem aquela frase do Vader ainda, né? Que ele fala lá pro almirante dele. Não, esse começo eu acho muito bacana. Não, o começo é foda, o filme. O começo é bacana, porque o Darth Vader chega e vem o cara receber ele, e aí fala, oi, Darth Vader, e aí não sei o que, e ele, pô, eu quero saber, e aí, tá tudo pronto? Ó, o Imperador tá vindo aí, o cara até engasga, né? O Imperador tá vindo aí? Eu garanto que essa estação estará operando como planejado. O Imperador não participa do seu otimismo quanto à situação. Mas ele está pedindo o impossível. Eu preciso de mais homens. Poderá dizer isto a ele pessoalmente quando ele chegar. O Imperador vem pra cá? Perfeito, comandante. Ele está muito descontente com o seu aparente atraso. Vamos duplicar o esforço. Para o seu bem, comandante, espero que sim. O Imperador não é tão indulgente quanto eu sou. Aí você fala assim, puta merda, cara. Que é isso, cara? Vai chegar o catiço da planície, né? O Darth Vader falando assim, ele não é tão bonzinho quanto eu. O cara que olha pra ele e fala assim, caralho, véi. Caralho, véi. O Darth Vader esmaga a bola dos outros com um pensamento só pra ver. Só de sacanagem. Só pela zoeira. O Darth Vader mata mais soldados do Império do que rebeldes, cara. Quando o Darth Vader chega, a nave desce, ela para, desce a portinha dela e aparece só os pés dele. Ele vem descendo, né? E aí é que a câmera sobe pra ele. O som dos passos dele, eles foram gravar num lugar abandonado, uns túneis abandonados que tem no Brooklyn, lá em Nova York, num canto qualquer lá, que eles se esgueiraram à noite e entraram em uma espécie de umas catacumbas. O amigo do Léo desceu lá com o equipamento dele, levou umas botinas grossas, grandes, e gravou naquelas catacumbas os passos no chão pra botar na entrada do filme. Olha o nível de detalhe que esses caras chegam pra... E a gente nem percebe, né? Você escuta o cara descendo, tudo, não tem nada de graça. É, e tudo mistura magia, né? Tudo serve pra... Naquela mistura serve pra construir a magia no filme. Pra compor a magia e a realidade, né? Pra deixar mais verossímil. A gente tem que falar um negócio que rolou uma evolução aí do... Apollo Creed. Do Apollo Creed, exatamente. Nosso querido Apollo, Billy Dee Williams, Lando Calrissian. Trocou de roupa. Resolveu usar outra roupa, né, cara? É. Porra, ele trocou de roupa. Eu vou ficar fazendo cosplay de Han Solo aqui, porra. Apesar de na última cena do Império Contra-Ataque ele tá vestidinho de Han Solo, né, como a gente disse, o armário era do Lando, né, o Léo falou isso na outra vez. Ele trocou o armário, renovou o armário e tal, e aí esse aqui, ele tá com a cara mais de cafetão da galáxia mesmo. E com a escova que ele fez no cabelo, então, ficou um negócio impressionante. Ali é muito, né, Soul Glow, cara. Ele ali é muito Soul Glow. Exatamente. Tirou a minha da sua boca agora, Brunão. Ali é muito Soul Glow, cara. Eu ia falar exatamente isso, cara. Ele pegou ali a roupa do Clóvis Bornai do Carnaval de 69, com aquela capa, aquela coisa linda, né? Aquela capa que prende com aquele metal na frente, assim, né? E o Soul Glow, cara. Pegou o Soul Glow diretamente do Príncipe de Nova York e fez ali. Agora, vem cá. Na cena lá dos barcos lá no deserto, duas coisas que chamou atenção lá. Primeiro o seguinte. Porra, meu. Mataram o Boba Fett, cara. E o George Lucas fala o seguinte. Eu não tinha ideia de como esse personagem ia ganhar importância, ia ser adorado por todo mundo. Se eu tivesse ideia que ia ser esse nível, eu não teria matado ele lá. Eu até pensei em fazer com que ele aparecesse saindo em algum outro canto lá, mas a gente acabou não fazendo e ele morre ali. E é um personagem icônico, cara. Todo mundo adora esse bicho aí, né? Ele não fala, né? No Império Contra-Ataque ele fala, né? E virou um personagem icônico ali, né? Eu achei legal isso, o George Lucas falar. Se eu soubesse que ele ia ter esse nível de aceitação, não teria matado ele nesse filme, né? A outra coisa que chamou atenção também no barco lá. A Leia era uma teteia, hein? Porra! Ah, então, isso aí são vários parênteses, né? Pois que a gente precisa fazer aqui. A gente precisa falar um monte de coisa, né? Pois é, né? Primeiro sobre o negócio do Boba Fett. Boba Fett, o George Lucas, depois no universo expandido, ele sobrevive. É, ele não morre. Uhum. Ele explode o Sarlacc. Ele consegue explodir o Sarlacc usando o treinamento lá dele e consegue sair, sacou? Até porque, venhamos e convenhamos, né? Esse bicho desse Sarlacc não era nada, né, cara? Ah, porque, olha só, você vai cair cair na boca de um bicho no cu do deserto, né? Porque aquele é o cu do deserto, né, cara? E aí você vai cair na boca dele e você vai sofrer por 1000 anos pra ser digerido. Ô, Bruno, você não jogou Star Wars, o Force Unleashed, não, né? Joguei o primeiro. Então, é no primeiro mesmo, cara. Tem uma fase inteirinha dentro de um Sarlacc, cara. Dentro do Sarlacc, isso é verdade. Então, devia ser a mãe desse aí, porque o corpo do Sarlacc mesmo devia estar praticamente o metrô de Nova York naquele deserto ali, cara. Pois é, mas é mó tranquilo, né, cara? Porque você vai levar 1000 anos pra morrer. Então, porra, primeiro, você vai morrer antes disso. Nesse jogo é foda porque o interior do Sarlacc tá todo pavimentado, tem calçada, tem lâmpada, isso, tem tudo. É foda. Agora, então, me diga uma coisa aqui. Vamos fazer uma loteria nossa aqui. O Boba Fett volta no set? Boba Fett, Luciano Pires. Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett. A não ser que sejam os pés dele, aí, sim, Boba Fett. Ele volta no set ou não? Não, porque no universo expandido não existe mais. Aquilo que foi dito. No universo expandido não existe mais. Então, pra efeito da cronologia da história, ele morre ali. Eu acho que eles não vão botar cada cagada dos três filmes. Dos três novos filmes. Que o terceiro filme, não foi? Ou o segundo filme, a história se passa toda em torno do Jango Fett, que era o pai do Boba Fett. Eu acho que a imagem do personagem já ficou muito desgastada e eu acho que a Disney não quer aproximar, em hipótese nenhuma, os novos filmes com a trilogia dos três primeiros, do 1, 2, 3. Não vai ter Boba Fett, mas vai ter algum guerreiro mandaloriano. Em algum momento, tipo easter egg, ele em algum lugar, tipo, passou uma cena, não sei o quê. Aí tem ele lá, o mandaloriano perdido no meio de uma galera, isso, entendeu? Isso, talvez tenha isso. A nave dele pode aparecer também, quem sabe, né? Alguma coisa pra mostrar que ele tá lá, mas ele não vai aparecer na história, não. Um asilo, né? Eles visitam um asilo de velhinho e tá lá, ele lá. Pode ser, pode ser. Pode ser uma coisa assim, é. A gente tem que falar do biquíni da Leia, pelo amor de Deus. É a Leia, a Leia. Vamos fazer o contexto, né? Aí eles têm aquele planinho que eu acho ótimo. Vamos todos enfrentar o Jabba de uma vez, cada um numa semana diferente, cada um num dia, a gente vai lá. O plano era deixar o Jabba puto, né? Isso, pois é. Cada um vem bater na minha porta uma semana diferente, né? Primeiro veio os robôs, aí o Lando já tá lá. Cara, que o Lando, velho, tá fazendo no Palácio do Jabba, velho? Ele se filtrou, porra. De soldado, mas fazendo o quê, velho? Comendo aquela... E ele tá mega disfarçado, né, velho? Que ninguém vê. Ninguém vê aquele único negro da galáxia. Não existe outro. Não tem outro. Aquele deu errado, né? Não sei o que que aconteceu. Não. Nesse filme tem outro negão, sim. Aparece um outro negão na hora que o Chewbacca chega preso. Aparece um... Dois salários de 2 metros também, um carecão, que ele vai ali e ele, tipo, prende... Cara, eu reparei muito isso que eu assisti o filme agora pra gravar o programa. É um negão também vestido de carcereiro que dá um, tipo, um pega leve ali na hora que começa a dar uma confusão, uma muvuca. Ele chega ali, dá um pega leve, pega no braço do Chewbacca e leva ele pra cela. Também tem um outro negão que morre na corrida lá da Estrela da Morte Nova. Ele é piloto rebelde. Tem. Não são os únicos, não. Eles são da mesma família, mas não é só o Lando. Mas tudo bem, tem três. Um não tá lá, um tá... Um, ó, aquele ali é o Jeremias, eu conheço, eu fiz o CLT dele. E quem é aquele outro bicho? Não sei. Vamos lá bater nele? Não. Porque não dá pra ver, né? Que ele não tem que estar ali. Não dá pra ver. Porque a máscara dele, cara, a Carrie Fisher, pelo menos, ela tava disfarçada, né? Isso. Ela tava disfarçada com aquela pipoqueira na cabeça. O Lando, ele, inclusive, ele é tão idiota que pra olhar, ele tem que mostrar a boca dele. Ele baixa a máscara, ele dá uma olhada. Aí nego vira assim, o cara que tá lá e fala assim, velho, enquanto o Jabba tá lá na Carrie Fisher, aí ele vira nas outras vezes, cara, o nego vira e fala assim, velho, tá olhando ou não? Tô usando essa expressão porque, né, enfim, é o personagem. Falou, ó, e ela, e aí, como é que faz? Aí o cara, porra, velho, vamos lá bater nele não, velho. Deixa ele ali, né, pô. O cara deve ser do Império. Tem cada um de uma cor dessa porra aqui, então, sei lá, vai que, né? Como é que começa esse filme? Esse filme começa com a nave do Vader chegando na Estrela da Morte. Aí depois que o cara lá dá um, ah, porque o Imperador vem aí, Imperador vem! Corta a cena pra quê? Qual cena logo em seguida? Olha, a que deveria ter sido, o George Lucas cortou. Exatamente. A cena que corta logo em seguida é o quê? C-3PO e R2 batendo na porta do Jabanal. Andando e falando, ah, o Lando e o Chewbacca nunca mais voltaram desse lugar. Aí o cara da portaria virou e falou assim, eu quero apostar como o Lando é o p*** lá dentro, que ninguém sabe quem é. Só que pra quem é fã, cara, tem uma cena que foi cortada da edição final do filme, que aparece nos extras do Blu-ray, que é muito legal, que explica um monte de coisa em 2 minutos, que seria muito bacana que tivesse sido mantida no filme, que é o quê? No momento que o Vader fala lá pro cara que o Imperador tá chegando... O Vader fala pra ele assim, se vira. Se vira, negão? O Vader vai pra dentro daquele aquário dele lá. O cagador dele. Isso, ele vai pra privadinha. Aí ele senta na privadinha e ele começa, Luke... Luke, Venha para o lado negro e juntos vamos dominar a galáxia. Não há outra saída, Luke. Aí corta, o Luke tá dentro de uma caverna montando o seu sabre de luz novo. Aquela ali ia ser épico, né, velho? O sabre de luz dele, ele tinha perdido no momento que o Vader revelou que era pai dele, né? E o que que é o cara montar o sabre de luz? É praticamente a formatura do Jedi. A colação de grau do Jedi. É o último passo, é ele ir pegar o cristal e montar o próprio sabre de luz. E aí o que acontece? Ele tá montando o próprio sabre de luz numa caverna em Tatooine que ele tá inserindo, aí mostra. Olha só que bacana. Ele coloca no R2 as instruções, que você logo mais pra frente vai saber, né? Que é pra falar com o Jabba e tal. E isso remete o quê? A Leia colocando as instruções no R2 no começo do primeiro filme. Aí sai da caverna, o C-3PO já tá do lado de fora. Quando o R2 sai, tem um corte de câmera que mostra ao fundo no deserto a Falcon e o X-Wing do Luke estacionado ali do lado, pousado ali do lado. Estão preparando um assalto à base, né? Aí você já percebe o quê? O Lando e o Chewbacca estão nessa porra. O Luke, a gente acabou de ver que tá aqui, acabou de montar o sabre de luz com aquele capuz preto ali, todo dark, com aquela postura lá de sou foda. E aí sim, os caras vão lá pro Jabba. Então, nessa cena, se tivesse sido mantida em 2 minutos, cara, quanto fio bacana que você não teria amarrado pros fãs, cara? Aí estaria explicado o que, que o Lando tá fazendo vestido de... Como é que chama ele, Calavera? Jeremias? É, Jeremias. Ah, o Jeremias. Da segurança carcerária lá. É. Tá de bedel. Ele era colega do Calavera no sistema carcerário estadual ali. É. Vou te falar o que, que o Lando tava fazendo lá. Ele falou pros outros que ele ia se infiltrar, mas o que ele tava fazendo era aproveitando essas festinhas do inferno que o Jabba fazia, que o Jabba era... O Jabba não, bacanal do Jabba. Todo mundo vai dar uma chupada no Jabba. Não é o Jabba não que o Bibi Fortuna fala quando o Luke chega? O cara fala, ele fala Jabba não, ele fala Jabba não toda hora. I will take you to Jabba now. Ele leva o cara pro Jabanal, tá rolando o Jabanal lá, cara. A cara da Carrie Fisher tá muito engraçada, velho, porque ele passou a piromba nela, ela tá assim, ah, filha da puta. Ele bring me the solo. Não, não, e ele fala pra ela assim, você vai aprender a me apreciar com o isso, tempo. Isso, dá uma mordida no mamilo, velho. Mamilo, porque ele puxa ela pro mamilo, né? Esse foi o choque, porque a hora que ela aparece com aquela roupinha dela lá, e com a corrente, né, no pescoço, tá claro que ela é uma escrava sexual da lesma. E eu já imaginei a lesma comendo a moça e, cara, meu Deus do céu, bicho. Seria mais verídico se ele fosse o Pizza The Hut, não o Jabba The Hut, né, cara? Tem uma coisa que é muito boa no início desse filme. Fora isso aí que... Inclusive, fazer um adendo sobre isso aí, Léo. Que você falou, o negócio lá do Luke montando sabre de luz. Você sabe por que o George Lucas tirou? Cara, porque ele bota aí o Ewok piscando, mas não bota coisa legal, cara. Exatamente por causa disso. Sabe por quê? Porque ia ficar bom. Aí, o nego falou assim, caralho, George, que foda essa sequência, velho. Você amarrou direitinho. Você gostou? Gostou, então tira. Pô, mas como assim? Não tira porque se tá bom, não quero. Cadê o Ewok piscando? Cadê o Ewok piscando? Cadê? Ninguém me fez o Ewok piscar. Cadê o Darth Vader gritando, não! É, ninguém fez, bota aí não. Aí ela, cadê a suruba? Ô Jorge, vai ficar escroto. Ó a mulher sendo estuprada, põe o estupro que eu quero. Aí ele falou assim, tem uma ideia, já que essa cena não vai entrar, vamos botar um karaokê no Jabanal. Puta é. Que pariu. Aí bota a mulher com boca de trombeta lá no Jabanal pra cantar lá, ó. Essa cena daí, o que que aconteceu? O George Lucas ficou muito insatisfeito com o boneco da Upla, sei lá como é o nome desse bicho. Da que tem a trombeta, a boca de trombeta. Porque ela aparece na versão original cantando outra música que é muito mais maneira. Muito melhor. Essa essa música é muito maneira. Tem, é um funkzão e tal, não sei o que, você fica mó animado e tal, aí rola, morre a outra lá, entra, é comida pelo bicho e tal. Mas aí ele falou, não, esse bicho ficou esquisito, ficou mal feito, agora nós temos o poder do CGI, vamos melhorar. Por que não? Já tô melhorando tanto, já tô fazendo tanta coisa boa, vamos melhorar um pouco mais. Aí ele me faz uma sequência de merda do karaokê, onde tem uma pulga gigante e peluda que canta junto com essa mulher, e aí vem uma música de merda. Estão esquecendo de outro detalhe também. A Patotinha, lá do... Lá o Luke, Leia, os irmãos em sexto e lá o Negão lá e o Jabba, eles sabiam pra onde que eles estavam indo, sabia? Falou, ó, quem pegou ele foi o Jabba, a gente sabe onde tá o Jabba, não tá? Mas só de zoeira, vamos levar 2 anos pra chegar lá? Só pra sacanear o Han Solo? Só pra ele ficar lá congelado, nem uma besta quadrada servindo de mesa de poker? Vamos esperar 2 anos? Pra quê? Já, afinal de contas, não existe nave interestelar, né? Não existe. Então vamos levar só 2 anos, só pra sacanear. Eles levam 2 anos mas não pra leva chegarem dois no lugar anos, onde... Imagina. É, se eu não me engano, eu falo 2 anos imagina depois. Imagina, né? 2 anos depois. Não, não tem esse time-lapse não, cara. Não, olha só, na verdade, eu não sei quanto tempo exatamente se passa, mas tem um período grande de tempo, pelo menos 1 ano. Porque eles passaram um perrengue foda no Shadows of the Empire, inclusive. Tem toda uma história do próprio Darth Vader caçando o Luke numa briga entre ele e o Príncipe Zixor. É um cara de uma federação de comércio. Aí, sei lá, um contrabandista e tal, que quer fuder com o Império e tal. É um livro bacana. Ele foi lançado no Brasil, chama Sombras do Império. Quem quiser procurar, eu não sei se ainda tem. Foi pela Sci-Fi Books. É bem velho já a edição que eu tenho aqui. Mas é bem legal, assim, a história do Steve Perry. A diferença de anos aí que tem entre o episódio 5 e 6 é 1 ano só, tá? 1 ano. Falei? Ah, 1 ano. Ainda assim é muito, hein? É, beleza. Pra naves incestatulares, naves incestatulares é difícil pra caramba de chegar lá. Rapidão, em Tatooine. Incestacular. Aonde Jabba tá? Aí o bicho, em Tatooine. Sabe onde é, Luke? Não. Não, nunca mais eu quero voltar pra aquela merda. Fazendeiro de umidade, velho. Que emprego merda, velho. É, o fazendeiro de umidade é legal, velho. Fazendeiro de umidade, meu irmão. Vai aí. Bota uma toalha molhada na beira na da cama. Na cabeceira da cama. O que esse cara não pensa, velho? É comprar umidade? Bota a toalha molhada no pé da cama. É, o senhor estaria interessado em um pouco de umidade? Impagável é a cena, os robôs torturando o robô. Sim, excelente. Aquela do cara queimando o pé do robô e o robô gritando de dor. Ah! Muito bom. É legal ver o Star Wars porque você vê direitinho as cenas que foram propostas pelo George Lucas, né? Essa eu tenho certeza que é uma delas. Véi. Chega aí, junta aí. Que foi? Tive uma cena foda. A melhor cena do filme. Bota um anão aí, vestido de robô, fica ele balançando as perninhas pra cima e pra baixo. Queima. Aí o cara, pô, velho, é queimar um robô? Queima! Tô mandando. E o robô grita de dor, meu. Robô, iai. Genial. Você vê direitinho quando essa é do Jorge. Pô, aí eu acho legal a cena que chega a princesa Leia, vestida de Bounty Hunter e trouxe o Chewbacca, né? Então. É, com o detonador térmico lá, já botando banca, né? É muito maneiro, cara. Não, pra mim, essa sequência toda do Jabba, pra mim é a melhor cena de todo Star Wars. Pô, eu ia falar exatamente o oposto. Eu ia falar que essa coisa é muito isso, estranha, pô? Cara. Não, pra mim é perfeito. Eu acho muito foda. Demora demais, eu acho. Podia ser mais rápido. Porque, assim, entra os robôs primeiro. Ah, esse aqui... Inclusive, essa cena é muito boa, né? Mestre Luke tem uma mensagem pra você. Aí, quando sai a mensagem, ó... Estou lhe oferecendo presente esses 2 robôs. Como é que é? O C-3PO fala assim... Não, você tá tocando a mensagem errada, pô. É, eles trabalham muito, vão lhe servir bem. O quê? What? O R2 sabia do esquema, né? Sabia, pô. Ele sabia de todo o plano. Ele, R2, você tá tocando ele, o R2. Relaxa que tá tudo bem. Como prova de minha boa vontade, eu lhe mando um presente. Desses 2 robôs. O que foi que ele disse? Ambos são trabalhadores e lhe servirão bem. Não pode ser. R2, depois, você está transmitindo a mensagem errada. Tanto é que o R2 estava com o lightsaber do Luke ali o tempo todo. Tava tudo planejado já. Porque no ano 10 mil, depois de Cristo da Galáxia, não tem um raio-x. E esses robôs aí, velho, passa no raio-x aí pra ver o que, que tem dentro. Não, passa não. Pra quê? Besteira. Tenho confiança, né? Eu tenho fé. Não tem nada aí. Foi mesmo. Presente, foi presente. O cara não plantou uma bomba dentro do robô. É, imagina. Que inclusive é outra coisa que poderia ter sido feita. Bota uma bomba num droid, manda ele entrar. E aí, ó, é o presente. Bum, explode. O bicho tá protegido lá pela carbonita. Você tira dos escombros a carbonita, né? Descongela e é nóis, né? Tudo certo. Não, tiveram que botar a coitada da Leia pra ser sodomizada pela geleca. E é aquela merda toda, né? E o Lando lá com a máscara lá. E aí, um lado, olha pro outro. Isso. Olha pro lado. Ninguém tá me vendo, hein? Estou merda. Ele ainda chega e faz assim: psiu, psiu, sou eu, o Lando. Que a Leia vai, aparece, entra vestida de Bounty Hunter, oferece o Chewbacca, levam o Chewbacca. Aí ela depois é capturada porque ela descongela o Han Solo e aí ela é sodomizada e botam ela de coisa. Aí entra o Luke e aí derrubam o Luke no poço do Rancor. E aí, nessa hora, quando caía alguém lá dentro, a maca gigante onde estava deitado o Jabba, chegava pra frente pra tapar o buraco. Que maca, e nego... cara? Aquele ali, carro alegórico, destaque, velho. E aquele carro alegórico que vai atrás da comissão de frente, cara. O carrinho de mão onde tá deitado ele, né? Chega pra frente assim pra olhar. Aí nessa hora, a Leia, que já tá sodomizada, já tá de biquíni de metal e escambau, o Lando chega perto dela e olha pra ela, e ela olha pra ele, e aí eles... Ali é que ela descobriu que ele tava ali, cara. Como quem diz um é nós, né? É, fala assim, se preocupa não que eu tô aqui. Ela, ah, de boa, tu viu ele me comer? Pois é. Aqui na geral, na frente da galera, tu fez nada. Curtiu, o Lando curtiu, velho. O Jabba descobriu que era a Leia disfarçada, porque o Lando ficava assim: Leia! Porque ele abaixa a máscara. Leia! Você sabe o que, que o Lando me lembra? É tipo o Mussum, né, cara? Ele fica... O Jesus! O Leia! Sou eu, o Lando! Aqui, ó! E aí, beleza. Aí o Luke cai lá, mata o Rancor numa cena bacana, né, e tal, dele sem poder, né, usou uma... Eu não sei por que ele não usou a força pra bater nesse bicho, mas ok. Não, ele usou a força pra acertar a pedra no negócio, né? Ficou 2 anos treinando pra aquilo. Fosse o Yoda, tinha botado o Rancor de cabeça pra baixo. Mas tudo bem. Beleza. Peraí, você jogou Force Unleashed? Joguei. Pô, aquele cara matava o Rancor com o pé nas costas, véio. Mas sem usar a força, ele é imune, que nem o Jabba. Ah... Ele é uma das raças que nem os Hutts, que é imune à força. Então ele tem, olha, que usar aí outras habilidades. Por isso que ele não pode usar a força no Rank. Então tá explicado. Olha só o que, que teve que me explicar, né? O outro jogo de 20 anos depois. Mas tudo bem. Beleza. Ele podia tentar e depois falar, ih, ele é imune à força. Bruno. Ah. Jorge Lucas. Enfim. Isso. Aí beleza. Aí vamos botar todo mundo lá no posto do Sarlacc. Jabba tá bêbado, velho, naquela tá festa. Tá mesmo, ele tá mesmo. Você vai morrer, não sei o quê. O Jabba tá loucaço. Aí beleza, aquela festa, todo mundo bebendo e tal, não sei o quê. Tem aquele maldito animal de estimação do Jabba, aquele anão desgraçado. Aquele... É, o nome dele é Salacious Crumb. Isso, Salacious Crumb. Aquele bichinho que arranca os olhos do C-3PO. E fica rindo toda hora. Que bicho escroto. Aí beleza, vamos jogar os caras no buraco. Começa aquele quebra pra capar, o Luke pula, joga, sabe, de luz. Aí é maneiro pra caralho, né? Que aí o bicho pula e distribui, mata todo mundo. Vem Boba Fett, vem não sei o quê. O Han Solo lutando cego. E o Lando, o que que ele faz nessa cena, velho? Vamos valorizar também o Han Solo lutando cego. Ele tava dando tiro pra onde apontava o nariz dele. Não tava lutando cego. Cara, pois é. Mas mesmo assim, ele ainda luta melhor do que o Lando nessa cena inteira, cara. Pra mim, o Lando também está bêbado ali naquela cena. Já não tava no Jabba, não. Ele veio, passou pra cá e tá completamente bêbado, cara. Porque não é possível, velho. Olha o que eu acabei de descobrir aqui, Brunão. Esse Salacious Crumb, ele era o bobo da corte do Jabba, cara. Ele era o cara responsável por fazer as piadinhas sem graça pro Jabba dar risada. Ele é o Liminha. O Liminha. É o Liminha do Jabba. Isso aí. Ele é o Liminha do Jabba. É! Tinha que mandar a galera aplaudir, né? Quando o Jabba fala, é! Por isso que o nego tá no maior seriedade do caramba, né? Ou oh, vou matar você, não sei o quê. E ele... E negou, tá rindo o quê, velho? Tem um timing pra comédia que é uma coisa impressionante. engraçado. Não, velho, não é engraçado não, para com isso. Tá doido? Essa cena é maneira, pô. O Luke Skywalker mostra que ele é um Jedi já maneiro, cara. Porque ele entra lá no coisa, ele faz choke, ele faz Jedi Mind Trick. E nessa hora aí, ele distribui sinistro, cara. Mata todo mundo, reflete laser, ele resgata a Leia lá. Rola até beijinho de novo. E essa parte é complicada, né, cara? É, não é... É. É. Ainda fico com o Family Guy, viu, velho? Essa cena é muito melhor no Family Guy. Porque na hora que eles estão descongelando lá, né? Botando no micro-ondas o Han Solo, o Peter, que é o Han Solo, tá com a bunda pra frente. Aí na hora que começa a descongelar, e vai abrindo a bunda do Peter. Aí ele solta um peidão. Aí ele, ô, foi mal, tava 2 anos essa merda presa aqui. Essa cena foi sempre uma das minhas favoritas, que é a parte do descongelamento do Han Solo. Eu acredito que seja até pela questão do visual também, porque é um belo efeito, né? Um efeito muito bom. Apesar que você vê ali umas coisinhas e tal, mas eu acho um efeito legal. Mas eu sempre gostei daquela cena, desde criança. Tanto que o terceiro filme é um dos meus favoritos, né? Bom, salvou todo mundo e vamos cada um pro seu lado, né? Nós vamos pra encontrar a Aliança Rebelde e eu vou encontrar o Yoda e terminar meu treinamento. Pra quê, né? É que ele prometeu, pô. Que prometeu, cara? Levou um ano pra buscar o Han Solo, chegou em 2 minutos lá em Pandora. Faltou só uma coisa. O negócio que eu falei que tem o peitinho no filme. Ah, sim. Fala aí do peitinho, meu. Na hora que o Jabba derruba a mulher que tá dançando lá, na hora que vai derrubar ela lá no rancor... A Ola? A Ola, isso. Na hora que ela tá pra cair, o peito sai. Ah, tem. Ela paga uma peitola, né? Pera aí que eu tô com esse filme no HD. Eu vou ver agora, pera aí. Não, mas é bem murcho. É bem murcho. Não vale a pena, não. É, não vale não. Tem outros filmes melhores. Até o Howard o Pato é melhor. E essa dançarina, é uma Twi'lek, né? Uma Twi'lek verde, né? Ninguém sabe que é uma negona pintada de verde. A gente faz de conta que não sabe, né? Ah, era. Olha aí outra negona pintada, só que tava pintada de verde. Não, mas não é negona, ela é verde. Ela é verde, tem razão. E ela é Twi'lek. Twi'lek. Uma curiosidade é que a atriz que fez ela na época do Retorno de Jedi, ela foi chamada de novo pra filmar alguns retakes quando o George Lucas refez algumas coisas pro Special Edition, né? Ele teve que aumentar a cena... Do Jabanal. Isso, ele teve que botar aquela porra daquele karaokê escroto, a entendeu? Boca de trombeta do Teteku lá, né? É. Exato, e aí ela tinha que fazer mais umas danças lá, e aí quando ela cai, aí o George Lucas, que não sabe trabalhar com suspense no cinema, né? No primeiro filme, neguinho não mostra ela caindo lá embaixo. Ela cai e... Oh, meu Deus, ela caiu num buraco, veio... A gente ouve o monstro e pronto, é isso. Um grito dela e acabou. Nesse não, nesse tem que mostrar ela rolando, caindo lá embaixo, levantando, e aí close na cara dela e ela fazendo cara de medo. Porra, George Lucas. Ninguém sabe o que aconteceu, né? O rancor é legal também um detalhe, porque ele ia ser feito por um cara com roupa de borracha. Isso, ia ser estilo Godzilla. É estilo Godzilla, exatamente. Só que aí fizeram os testes de filmagem e ficou uma bosta, né? Ficou uma bosta e quase o George Lucas bota. Ele falou, tá uma merda, mas vou deixar. Tá no nível, tá no nível. Não, tá não, disse que ficou parecendo o Satangoso, o cara do Spectrum Man, sabe? Ficou uns negócios muito escroto, assim. Dava pra ver o zíper, é isso? Dava pra ver, exatamente. Aí eles fizeram o stop motion, né? Que aquele trabalho lá do... Esqueci o nome do cara que morreu ano passado lá, o Harry... Hey Harryhausen. Hey Harryhausen, exatamente. Isso, e nesse caso o cara, o que era responsável, o tal do Phil Tippett. Fizeram um trabalho muito legal, né? Pô, ficou excelente, cara. Aquilo é stop motion, Léo? Aquilo me pareceu animatronics pra mim, viu? Não, é stop motion. É uma mistura de stop motion com marionete. Eles faziam um movimento e eles filmavam acelerado pra depois diminuir a velocidade, entendeu? O detalhe é que o Ben Burtt usou a voz de um cachorrinho pra fazer a voz do rancor, só que o cachorrinho novinho, sabe? Sabe o cachorrinho, tipo, filhotinho, assim? Só que ele distorceu a voz e tocou em slow play. Quer dizer, o rancor, que é um puta bichão sinistro, né? E o cara usar o latido de um cachorrinho pra fazer. É meio irônico, assim. É muito foda também, né, cara? Quem gosta de universo expandido tem um livro chamado Tales of the Jabba's Palace, que conta a história daqueles caras que cuidavam do rancor. É um conto pequenininho que conta a história daqueles caras e como aquela relação entre eles e o rancor era como se o rancor fosse o cachorrinho deles mesmo. Um bicho de estimação, né? Exato, por isso que eles ficam tão tristes e choram, se abraçam e ficam chorando quando o Rancor morre. Diz que depois que você lê esse conto, quem me falou isso foi o Leonardo Maciel. Você lê esse conto, você fica puto com o Luke Skywalker de ter matado a porra do Rancor. Manda o Maciel ir desenhar as capas, que é a melhor coisa que tem que fazer. Thank you. pro pessoal ver o nosso vídeo. É isso aí, Ino. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube, viu? Então, a trilha sonora do Retorno de Jedi, ele tem alguns temas novos, né? Como o tema do Luke e Leia. Eu gosto muito do tema, né? Mas toca só uma vez, né? Que é na hora que eles estão conversando, né? Não toca nem mais outra vez assim no filme, né? É um tema bonito assim, mas não tem muita importância pra trilha sonora do filme, eu acho, pelo menos isso, né? Eu acho que o legal da trilha sonora do Retorno de Jedi é o tema do Jabba. Também toca pouco, né? Só naquela hora lá dele, né? Mas é maneiro, pô. É uma tuba, né? Que toca. Tem o tema dos Ewoks também. Ah, é fofinho, falei. É, pô, aí você me amarra no tema dos Ewoks. E o tema da Batalha na Floresta. Aquele tema ali, pra mim, é o melhor do filme. Sim, porra. É excelente, cara. E quais são essas músicas do final aqui, Omiati? Na versão original, era aquela música que o Ewoks cantavam, né? Era muito melhor, velho. Muito melhor do que a nova que fizeram. Inclusive, nesse livro que eu falei que eu tenho, é interessante porque o John Williams, ele compôs a letra da música, e a letra da música tem a ver com liberdade. Só que ele compôs a letra em inglês e depois traduziu pra Ewok. Então, tipo, eles em Ewok estão cantando, o que eles estão cantando fazia sentido. É tipo, chegou a hora, é liberdade, viva, não sei o que, caiu o império. Depois George Lucas matou com a outra música, que é uma bosta. Acho engraçado que a galerinha que ama Star Wars, né, fica tudo putinho porque fala que os Ewoks são fofos. Vamos pensar bem que eles estavam fazendo festa com as cabeças decapitadas dos soldados, velho. Eles iam comer o Han Solo e o Luke. É verdade, velho. Tem nada de fofo ali, não. não, velho. Os ursinhos são canibal pra caralho, velho. Pois é, ô, vamos lá, velho. Tá, tá. E o bicho fazendo a percussão lá, a cabeça. A cabeça do soldado, não sei o que é negócio, é tão fofo ali. Pois é, cara, agora que você me falou isso, é que eu me toquei. Será que serviram carne de Stormtrooper ali, velho? Certeza, no Jabanal, né? Não, no Jabanal não, no Iwokanal. Ela... No Iwokanal, anal? Iwokanal? Inclusive, é uma coisa interessante pra se falar, que na verdade não seriam os Iwoks, seriam a mesma tribo do Chewie. Pois é, cara, isso é que é muito escroto, né, cara? Porque ia ser muito maneiro, cara. É, mas tem motivo, né? Tem motivo. É, muito mais fácil arrumar 200 anões do que 200 gigantes, né, cara? Por isso não foi feito. Tem essa também, né? No princípio era pra ser mesmo, era a tribo do Chewbacca. A primeira versão do roteiro era essa, né? Era assim, né? Era pra ser Kashyyyk, não a lua florestal de Endor. E aí o que eu acho interessante é que ele só conseguiu botar Kashyyyk na nova trilogia. Episódio 3. E aí aquela cena, inclusive, aparece 500 Wookies lá, a maioria é digital, eles só vestiram roupa em 5 ou 6, cara. Realmente até recentemente é difícil achar mais gigantes do que anões. Quanto de altura tem o Chewbacca? 2 metros? 2,10, cara. Tamanho do Rodrigo aqui de Brasília, né? Pois é, a gente podia, o nosso amigo Rodrigo, podia mandar ele, né, cara, pra fazer. Eu podia mandar ele de Chewbacca e a Marina de Yoda, né? De Ewok, né? Tem duas curiosidades também legais a respeito dos Ewoks, né? O primeiro é que eles escreveram basicamente uma língua, que é o Ewokês, né? Esse Ewokês, o Ben Burtt viu um documentário na televisão de povos isolados da Rússia. Aí tinha lá uma tribo chamada Kalmyk, alguma coisa assim, um povo chamado Kalmyk. E aí, com base nessa língua, ele pegou uma senhora de 80 anos, que era tipo uma refugiada, alguma coisa assim, gravou ela falando várias histórias nessa língua, né? E aí usou essa gravação como base para que outros atores falassem essas palavras, imitando esse tipo de som e tal. Inclusive, o Anthony Daniels inventou umas palavras na hora que ele conta aquela história do que acontece, que ele faz os barulhinhos e tal, né? Princesa Leia, F2 depois. Darth Vader. Estrela da Morte. Jedi, Obi-Wan Kenobi. E outra coisa também, quem assistiu nos anos 90 o desenho animado dos Ewoks, a molecada hoje em dia não vai saber do que eu tô falando, mas existiu até uma parada chamada Caravana da Coragem, que a gente nem citou aqui ainda. Caravana da Coragem, que se passava nessa mesma lua, né, em Endor. Faz parte do universo de Star Wars, queira ou não queira, né? Esse primeiro Ewok que aparece, que ele encontra a Leia quando ela cai lá do speeder, é o Wicket. Tem um nome composto, cara. Ele chama Wicket W. Warwick. Ou seja, os Ewoks têm nome e sobrenome. E o sobrenome do Wicket é Warwick. Que ele era, cara? É o tataravô da Dione Warwick? Que porra é essa, cara? Pior seria, sei lá, Wicket Maltese. Imagina ser um nome assim, ostentoso. Entendeu? Mas porque o Warwick é o nome do ator, né? Exato, Warwick Davis. Inclusive, ele fez o Willow na Terra da Magia. Os dois filmes que tem o Ewoks, na verdade, não foi nem pro cinema, foi só pro TV. É o Caravana da Coragem e a Batalha de Endor. Que tem um piloto rebelde que caiu lá, não é? E isso, esse mesmo. Tem um plano, vamos destruir a nova Estrela da Morte. De repente descobrimos que tem uma nova Estrela da Morte, precisamos destruir essa merda. O plano é entrar em Endor, desativar o escudo que protege a Estrela da Morte, enquanto isso um outro grupo vai e ataca a Estrela da Morte. Até aí, na teoria, vai funcionar. Quando chega lá, é uma armadilha. Oh, armadilha! It's a trap! E o que deu errado, né? O almirante da Aliança Rebelde é uma lagosta. Não, camarão. É a mãe! It's a trap, que foi traduzido inteligentemente pro Brasil como... Ih, caralho! Volta! Volta, caralho! Volta! É uma cilada, Bino. É uma bilada, sino. Corre, caralho! Não, mas eu acho interessante. A gente não espera, né? Pelo menos a primeira vez que a gente assiste, de que o Imperador sabia de tudo, né? Na verdade, foi tudo um plano arquitetado pelo Imperador pra destruir com a Aliança Rebelde e atrair eles até lá. O plano era realmente conseguir não deixar os caras destruírem lá a proteção. E quando ele chegar, sem destruir todo mundo. E por isso que ele deixou vazar a informação lá, e ela, a mulher, fala, não sei quantos Bothans morreram pra trazer essa informação. Podia ter morrido todo mundo, ele deixou alguns escaparem pra parecer que deu certo, né? Aproveitem muito essa informação, porque vocês não sabem quantos Bothans morreram. Aí os caras viram pro outro lá e falam assim, o que é Bothan? Outro, sei lá, velho. Mas se morreu, né? Se morreu, tem que respeitar, né? E aí, beleza. Aí tem toda aquela perseguição lá de motinha no planeta, né? Que é maneira. Que aquilo lá é um momento fantástico do filme, né? A filmagem foi feita num carro. Os caras andaram com um carro no meio da floresta lá e fizeram a filmagem. Sabe o que eles fizeram também, Luciano? Eles usaram uma Steadicam. Então, foi feito com um carro e com uma Steadicam. E gravaram as motos num fundo azul, né? Num fundo infinito. Depois jogaram ali em cima e fizeram aquela jogada toda. Mas o lance mais legal daquela história toda lá é o amigo do Léo, que tava na Inglaterra trabalhando e começou a ouvir um barulho. Um barulho estranho na rua, um barulho esquisito, parecia uma máquina funcionando, tossindo. Ele pegou e desceu pra ver o que que era. Você vê, o cara é um engenheiro de som, né? Aliás, não é engenheiro de som, como é que é, Léo? Deus tava lá em Londres, né? E ouviu um barulho na rua, ele desceu pra ver o que era. Chegou lá, tava uns caras consertando um buraco na rua e tinha um martelo pneumático e uma pedra entrou na borracha que passa o ar comprimido pra lá. E diz que a hora que o cara ligava, aquela borracha dava um barulho e ficava um barulho estranhíssimo. E os caras foram consertar, ele, não conserta. Ele foi buscar o gravador, gravou aquele som e aquele som virou o motor das motos que estão correndo naquela cena da floresta, né? E o cara disse que a loucura da edição toda é que ele falou, a cada cena que aparecia, a cada corte, o som muda. Quando o cara mudava a marcha na moto, o som muda. Ele falou, então a loucura do som é que nós temos que acompanhar cada corte de cena. Pô, e o que tem de corte naquela cena é um negócio impressionante, né? Fiquei enlouquecido. Quando eu vi no cinema aquelas motinhas, o cara falou, como é que os caras fizeram isso, bicho? Não, e fizeram muito bem feito, porque fizeram com a Steadicam, 5 minutos o cara andava em linha reta filmando, só que eles filmaram em baixa velocidade. E aí, quando eles foram editar, aí botaram em alta velocidade. Então parece que realmente o cara tá voado. E aí, nas cenas em que ele tá indo, ele botava na cena que filmava, normal. E aí, pra mostrar a moto em cima do fundo, aí era o contrário, pra dar a impressão de que o cara tava passando. É muito genial, né? É tudo edição, cara. É tudo feito na mão, né? O cara tinha que pensar antes. Vendo essa sequência da moto toda, porque ela é super bem feita, né? E a câmera vai atrás e tudo mais. Eu me lembro do Gravidade. E lembro da história dos caras fazendo Gravidade com o ator dentro do cenário, desenhando o movimento milimétrico do ator. Quer dizer, fazendo praticamente a mesma coisa que tá aqui. Uma é feita na edição e no Gravidade não. É feita na filmagem ali na hora, né? A câmera acompanha o movimento do ator, que é basicamente a mesma coisa, só que é real, acontecendo ali na hora, né? Parece que os caras buscam uma forma de complicar pra dar mais realismo hoje em dia do que era na época. Que isso aqui você faz hoje no computador com o pé nas costas, né? Mas fica aquele gostinho de CGI, né? Na boca, né? Você olha e fala, pô, meu, não tá legal, né? Eu acho que é o mérito de um filme como esse que nós estamos discutindo aqui, cara. 30 anos depois, você vê a cena da moto e ela ainda vale, né? Vale! Porra, pra caramba. Fala, cara, ela vale, cara. Que legal. Super bem feita, vale até hoje, bicho. Ela é uma sequência tão boa que eu me pergunto como que ela está no filme. Não mostraram no corte final pro George Lucas. Tira a cena da moto. Por quê? Tira. Só aí aceleraram assim, George Lucas. Por que tá acelerando? Nada não, é muito chato essa cena. É porque não ficou muito boa, George. Aí a gente não quer... Vamos passar. Ah, não ficou boa não? Então pode deixar. É, mas não, mas se não é pra tá boa, aí que tem que botar ela. Ah, é? Então tá bom. Então vamos botar. Aí assim enganaram o George Lucas, né? Eu acho legal o final dessa cena, que o Luke, ele cai da moto, né? E aí ele vai enfrentar a moto de sábio de luz, né, cara? E aí é maneiro, que, pô, a gente nunca tinha visto isso antes, né, cara? O cara defender a tiro com a espada. Deflection, né? Isso. Porra, é maneiro demais. E aí ele corta o bico do negócio, o bicho sai rodando. Você fala, caralho, o Luke tá foda de Jedi. Olha aí, o Luke, pô, parabéns. Pegar o Darth Vader vai encher de bolacha. Eu acho sacanagem que botaram os pilotos, né, os soldados imperiais com esses capacetes de mata-burro, velho. É inspirado no uniforme do Jockey, sabia? Ah, é? Como eles tinham que montar em motos mega velozes, o cara falou, ah, vamos copiar o uniforme de jockey de cavalo mesmo. Aí o cara tem tipo um bonezinho assim. Aí o George Lucas virou e falou assim, bota aquelas paradas do olho do cavalo ali no soldado que vai ficar maneiro. Porra, George, não avacalha. Sério, bota que vai ficar maneiro o soldado sem visão periférica na floresta, de moto a 150 km por hora. Bota que vai ser show. Império, né, cara? É, só os soldados imperiais atiram desse jeito, né? Isso aí. Daí a Leia vai parar lá nos Ewoks e depois os caras são presos também pelos Ewoks, caem lá na armadilha, que eu acho muito escroto, né? Por que que eles queriam comer os homens e a Leia manter ali na maciota? Porque ela ficou amiguinha do Wicket. Aí beleza, aí tranquilo. A grande pergunta não é essa. A grande pergunta é, por que que a Leia está vestida de Maria Bethânia nesse filme, cara? É uma Maria Bethânia com o cabelo de Rapunzel, né? Por quê, cara? E ela não pode chegar na Vila Ewok, que ela solta a cabeleira e vira Maria Bethânia, velho. Essa cena é legal, porque eles percebem que eles vão virar comida de Ewoks, né? E aí manda aquela lá, 3PO, fala pra ele que não sei o que e tal. O Han já tá... apagando fogo, né? Aí corta a câmera assim e aparece. Quem me chamou? Quem vai querer? Parece a Leia chegando. Ela não veio de Maria Bethânia, velho? Na hora que eu vi, eu falei, ih, olha lá. Uma tigresa de unhas negras. Eles são meus amigos. Não, foda-se, nós vamos comer eles mesmo assim, foda-se. É, e a senhora nos aguarde, viu? Que a gente ficou sabendo lá no Jabaral. Tá vivo por quê? Tu acha que é por causa do anãozinho aqui? Nada não. Jeremias já ligou pra gente aqui, já cantou a pedra, já estamos sabendo. Tamo nessas carnes, espera um pouco. É. Já viu as mulheres dessa vila, meu irmão? Caralho, velho, tu vai ver. Não, sossegue aqui já. Todas elas têm a virilha peluda demais, cara. Se bem que do nível que ela tava de Betânia no cabelo, será que, né, também? Transformação que tem lá nos bichinhos, lá nos Ewoks, né, que eles são agressivos, né, e só se tornam bonzinhos a hora que aparece o robô, né? Quando o robô levanta no meio do mato lá, eles acham que ele é uma divindade e aí eles se transformam, né? Eles estão ameaçando a turma toda lá, que pegaram na armadilha, prende todo mundo, e aí os bichinhos só vão se virar amigo deles a hora que o robô levanta e eles começam a achar que é um deus. A partir daquele momento muda a história, né? Então por isso que não come a turma, né? Eles passam a adorar o robô. O robô vira uma divindade pra eles. Já se explicava que as tribos, quando não entendiam alguma coisa, transformava aquilo em ato divino, né? Os Ewoks, eu sempre achei eles muito sanguinários, cara. Eu nunca achei eles nada agradáveis. Ah, os ursinhos bonzinhos é o cacete, cara. E eles desceram a porrada nos do Império, cara. Com pedra, com pau, com o que deu, velho. É porque é os soldados do Império, né? Essa guerra que tem na floresta, eu acho interessante uma coisa. Aquilo ali é muito Xuxa, velho. É muito estranho. É muito Xuxa, mas tem uma parte que eu acho maneira, tirando o começo dela, que é quando o Chewbacca entra num daqueles walkers lá. Pra entrar no walker, tem a coisa mais piegas de Star Wars de todos os tempos, que é ele se balançando no cipó e fazendo o grito do Tarzan, velho. Mas essa aí foi ideia de quem? George Lucas, certeza. Essa é certeza que foi dele, velho. Eu vi ele falando no documentário que ele quis fazer isso mesmo. Cara, ele quis fazer o Jar Jar, velho. Relaxa. Enfim, aí eu acho maneiro que ele entra no Walker lá. Aí quem entra primeiro são os dois Ewoks, né? Entram e matam os dois que estão lá dentro, os dois soldados, né? Decapita. Decapita, enfia a porrada, come a orelha. E aí eles começam a querer pilotar o negócio, sacou? Aí o Chewbacca entra, dá um esporro nos dois, entra e começa a pilotar. E aí a maneira, as próximas cenas, que ele começa a destruir tudo. E aí os Ewoks ficam acariciando ele, assim, ah, que lindo. Como você é bom, cara. Poxa, parabéns. Aí tem um que deita, assim, no colinho dele, assim... É o Ico Negão. Isso. É uma putaria esse Zilk, né, velho? É, ele tá destruindo. Ó, vamos alisá-lo, vamos fazer famílias sexuais aí. Estranha, velho. Mas estranha essa porra desses bichos estranhos, velho. Começa a matar, velho. É, vamos alisá-lo. Vamos alisar ele onde ele gosta. No primeiro filme, velho, é caixinha de massacaragem que fazem com o Chewbacca. Lembra que todo mundo ganha no Oscar, todo mundo ganha no prêmio. O Luke com aquele terninho amarelo ridículo. Aí, nego, vai fazer um cafuné, velho. Chewbacca? Vem cá você, velho. Você, filho. O cara salvou todo mundo. Vem cá você. Toma aqui um osso. É. O cara é um príncipe, velho. Só falta dar um osso pra ele, né, velho? É, o cara é um príncipe, cara. Porra, pelo amor de Deus, eu nunca entendi isso. Tem uma cena importante no filme, que é o momento que o Luke revela pra princesa que ela é irmã dele, né? Sim. E que o pai dela é o Darth Vader. Aquilo é terrível, porque ele vira e fala assim, você é minha irmã. Aí ela fala assim, eu já sabia, de alguma forma eu já sabia. Ele falou, e tu botou a língua dentro da minha boca mesmo assim? Por isso que a nossa família dá essa merda, velho. E ela foi criada pelo General Organa, né? Senador, né, General? Senador da República Dantooine. Aí nessa hora o Luke fala, pô, as coisas lá em Dantooine eram avançadas, né? Dantooine não, é Alderaan. Dantooine era um planeta natal que foi destruído pela Estrela da Morte. Verdade, é Alderaan. Porra, Léo, será que tu enfiou a língua na minha boca sabendo disso? Pois é, né? Na hora você não sabia. Pô, por isso que a nossa família é uma merda aí, ó. Mamãe grávida da gente sapecava com o tio Obi-Wan. Papai pegou os dois, deu uma merda do caralho e ficou maluco. O tio Obi-Wan largou o papai todo picotado na beira do vulcão. Cortou a rola dele fora. Cortou tudo e deixou ele lá assando na beira do vulcão. Aí tu vem me enfiar a língua na boca. Cara, essa nossa família é pior do que Game of Thrones, velho. Do duas coisas interessantes. A primeira é que o Luke vai embora e aí vem o Han Solo dar ataquezinho de pelanca, velho, de ciúme. Leia, o que foi? Nada. Eu só quero ficar sozinho um pouco. Nada? Diz pra mim o que está acontecendo. Eu não posso contar. Mas você contou pro Luke, só podia contar pra ele? Eu... Ah. Ele tá conversando com ela, estão os dois sozinhos, ele conversa com ela, conta a história que ela é irmã, tudo, e que é um choque pra todo mundo, né? E aí a câmera afasta e de longe, meio na penumbra, ele dá um beijo nela. É, mas no rosto, né? Não sei se é rosto, cara. Os caras afastam de um jeito tal, ele dá um beijo, vira as costas e vai embora. É mesmo, velho, tu fala. Foi no rosto ou foi na boca, cara? Que era uma situação louca, né? Porque tava o tempo todo, ela vai ficar com quem? Com o Luke ou com o Han Solo? E aí, de repente, ele conta a história pra ela, a câmera afasta, é dúbio. Será que ele beijou ela na boca? Ou não beijou na boca? Quer dizer, marca o impacto dessa notícia, né? Ele tava gostando dela, né? E de repente é a irmã. É muito novela, cara. É muita novela mexicana, né? Ela, não, Luke, vai não, nós somos irmãos, mas rola. Aí ele, não, né? Os moleques vão nascer tudo estranho. Não vou fazer, não. Aí vem o outro, meu corno. Bonito, né? Bonito. Tô aí vendo vocês dois aí no esquema. Porra, Han Solo dando ataque de pelanca, velho. Ele ia no máximo falar, ah tá, caguei, foda-se. Entendeu? E embora. Mas ele sempre deu ataque de pelanca. No segundo filme ele dá ataque de pelanca também, porra. Lembra quando ele, eu vou embora. Aí ela vira e fala assim, vai, tô nem aí. Não, ali ele tava provocando, cara. Mas é ataque de pelanca. Por que você não fala que você me quer? Fala, fala, seu Kinga. Não, não vou falar. Ele dá ataque de pelanca do mesmo jeito. Não, mas ali ele tava no controle da situação. Nessa parte aí ele tava meio dando um admiote aí, pô. Mas aí no final é que ele fala, ah, Leia, se você quiser, eu sei que você pode ficar com o Luke e tal. Ela, ô, desse besta, ele é meu irmão. Aí sim ele fala, ô, mas peraí, irmão e você tava beijando ele na boca? Uma coisa interessante no final do filme, no derradeiro final de toda a série, o Imperador, ele fica tentando o Luke, né, pra tentar trazer o Luke pro lado negro, porque aquela coisa da sedução, ela é muito mais do que, tipo, e aí, bora, chega mais, a questão do sentimento, né, e aí a coisa de ser Jedi é um saco, porque o Jedi não pode ter mulher, não pode ter porra nenhuma, e o cara do lado negro tem os poderes de Jedi e ainda pode fazer a calzeira toda, mas ele fica tentando atrair o Luke o tempo inteiro pro lado negro, no sentido de, ah lá, a sua fúria, você quer me matar, né, me mata, eu ia morrer tão foda na sua mão. Porque ele fica tentando disparar aquela fúria que já existe nos Skywalkers. Não, né? Isso é maneiro, mas o problema do Imperador é que ele cansa dos pupilos dele, cara. E quando ele cansa dos pupilos dele, ele tem que trocar. Matar e trocar, né? Pois é, mas um amigo meu, ele gosta de Star Wars pra caramba, e ele falou que a formatura de um Sith é matar o mestre. Sim, sim, sim. Aí chega um momento que fala assim, beleza, já tá formado, você já é um Sith de carteirinha, agora vai sair o pau pra quebrar. Se você for bom mesmo, você vai me matar. Se você não for, eu te mato e arrumo outro. Pois é, mas aí que tá. O Darth Vader não passou por isso. Mas o Darth Vader era o Chosen One, né, velho? Ele era poderoso demais. O Imperador, ele é o Sith da galáxia. E ele, quando cansa do namorado dele, ele tem que trocar de qualquer jeito. Ele cansou do Conde Dukan, cansei de você. E aí vai o Darth Vader e mata ele. Quando ele cansa do Darth Vader, passou 20 anos com aquele catinguento. Cansei de você, não te quero mais, Luke, vem pra mim. Agora eu quero um novinho. Ele gosta de trocar de namorado de vez em quando. E aí quando ele bota na cabeça que ele tem que trocar, ele tem que trocar. Então ele ficou na pilha inteira. Olha você, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado. Aí quando ele fala, ah, não vou, ele enche tanto o saco do Luke que o Luke vai e ataca ele. E aí o Darth Vader é que fica. Vamos lá, vem pra cá, sei o quê, sei o quê. E aí o Darth Vader ia quase morrer ali. E aí o Imperador vem. Ah, estou vendo que você vai ser legal, não sei o quê. Aí o Luke desliga o sabre. Não, eu sou Jedi. Tem um lance legal como começa essa cena toda aí, né? A hora que ele encontra o Darth Vader, não é aquela história do combate dos dois inimigos. Ele tá na frente do Darth Vader e ele foi lá pra ter uma DR, cara. Vou discutir a relação com meu pai. Tanto que ele tá calminho, ele fica na dele o tempo inteiro pra ter uma relação com o pai dele quando aparece o terceiro elemento que aí vem desestabilizar essa conversa que ele vai ter ali. É, exatamente. E esse cara sabe que a única forma de puxar o Luke pro lado negro da força é se o Luke ficar puto da vida e matar o pai dele. E o Luke não fica, cara. Ele fica calmo o tempo inteirinho, né? Até a hora em que ele fala da Leia, né? Mas também, né, velho? Imagina, você tem uma irmã. Aí o velho tarado vira pra você e fala assim, tu tem uma irmã, né? Uma irmã que você pega. Aliás, todo mundo pega, né? Porque naquela cena da Maria Bethânia lá, ela tá trancadinha dentro de um quartinho até lá. Até o Jabba pegou ela, porra. O Ewok pegou também. O Jabba que não via o próprio pinto, cara, pegou ela, velho. O Jabba que não tinha pinto, né? Tinha, era embutido. A Leia, ela é equivalente a uma dançarina tailandesa. Se vocês repararem bem, o lance do Jabba é a língua, né? Nossa, isso, é mesmo, velho. Isso, unilingues, olha aí, ó. Era o tempo todo, cara. Era o tempo todo. É o linguão dele pra lá e pra cá. É, aparece em primeiro plano. Ele tá em primeiro plano, ela tá logo na frente e se só vê a língua dele, pra lá e pra cá. Até o robô fala, pô, que nojo, não aguento ver isso e sai fora. E é o linguão dele pra lá e pra cá, cara. E ele puxa a leve, vem cá, que eu vou dar uma linguada em você todinha, vem. É, é isso aí. E a criançada toda achando aquilo lindo. Pois é, e o Léo fala, vem filhão, vem ver que legal. Mas o Jurassic Cast eles não escutam, eu não deixo. Darth Vader pede pro Luke, o Luke fala, não vou pro lado negro, e o Imperador fala, então, so be it, Jedi, né, e tome raio. E a gente descobre que o Imperador tem poder de raio, que é maneiro pra caramba, que até aquela hora a gente nem imaginava, né. Luke tá lá, papai, socorro, não sei o quê, e aí o George Lucas mais uma vez estragou, agora na versão do Blu-ray, que o caralho do Darth Vader tem que olhar pro um, olhar pro outro, falar, não, pegar o Imperador e jogar ele lá no buraco. Vem cá, me explica uma coisa. Por que vocês implicam tanto com esse No dele? Porque não precisa, cara. Não precisa disso, véio. Pra quê? No Retorno de Jedi realmente não precisa. Mas por que vocês odiaram tanto no episódio 3? Episódio 3 não odiei, não. No episódio 3 se justifica. O problema foi depois ele ter refeito isso pra versão do Blu-ray do Retorno de Jedi e ter claramente feito um link com o episódio 3. Desnecessário. Padmé morreu. Não! Ai, meu filho vai morrer. Não! Pra que essa porra, velho? Sabe? Ali era uma cena que ele falava em silêncio. E é o mesmo grito, né, cara? É, pô. É copia e cola, cara. O cara nem regravou. Ali você tava vendo que ele tava já em conflito. Então, naturalmente, quando ele vai lá sem falar nada, pega o Imperador, joga ele no buraco, porra, acabou, velho. Mas não, tem que botar essa merda desse grito, né? Me responda uma coisa, o Darth Vader morre de quê? Ele morre de falta tocando de gaita. Ar. Falência múltipla de órgão. Na hora que ele pega o Imperador, ele toma um monte daqueles raios, né? Ele já tava fudido por causa da luta do Luke e já tinha perdido o braço, né? E nesse filme ele já tá meio gordinho. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele tá meio chubby. Chubby Vader. E aí ele joga o Imperador e aí pronto, foi pro caralho, porque fudeu aquele negócio de respirador dele. E aí pra piorar, o Luke tira a máscara dele, né? Ele tá pálido. É, ele tá todo fudido lá e aí ele pede pro... ele pede pro Luke, Luke, tire a minha máscara que eu quero vê-lo antes de morrer com meus próprios olhos e tal. Aí o Luke fala, mas você vai morrer. Ah, eu já morri, meu filho. Já era, já foi pro caralho. Porque ele só tirava a máscara lá no troninho, quando ele ia dar aquela cagada. Dava pra respirar ali dentro. Ali dentro ele devia ter uma compressão ali de ar, que ele tirava a máscara pra escovar o dente, pra passar um fio dental, pra tirar os bigatos do buraco que ele tinha na cabeça lá, os vermes, as bernias na cabeça e tal. As tênia e tal. Ele tirava ali o negócio, tanto é que no Império Contra-Ataca aparece uma cena, né, do cara tá chegando, aí vem Almôndega. Cabeça de Almôndega, o capacete descendo e tal. Na luta com o Luke, ele se desgastou muito. No momento que ele falou o negócio da Leia, que ele jogou a pilha... Aí o Luke vai na porrada e naquele momento ali ele tem um desgaste, porque, pô, o cara não tem os dois braços, não tem as duas pernas. O que sobrou de pulmão dele é aquele negocinho de aquário que adaptaram pra botar ali pra ele ficar. Não, esse é o Robocop. É igual, olha e aí. E ele tá meio gordinho nesse filme. Depois que descobriu que o filho dele tava vivo, ele ficou meio balançado. Não, então, ele ficou balançado. Ele compensou na comida, Ó, a voz da experiência. Pra rebater o Rivotril, né? Pra rebater o Rivotril, exatamente. Eu acho maneiro a internet, né? A internet é demais, porque nessa cena que o Luke tira a máscara dele, o nego fez duas coisas na internet que é sensacional. A primeira, acho que todo mundo já viu, que é a do Darth Vader tocando gaita. Tá aí o link aí no post, que é sensacional ele tocando gaita. A música é ótima, vai ficar... E aí tá mexe, né? E a outra, que é a do Tiririca, cara. Na hora que tira o capacete o Darth Vader, aí aparece o Tiririca. Sou eu! Pensaram que fosse outra pessoa. Abestado. Sou eu. Que filha da puta, cara. É que é muito prego, né, velho? O cara aprende a mexer no After Effects só pra botar aquilo ali. E aí eu quero perguntar pra vocês. Obi-Wan, quando morreu, desapareceu. O Yoda, quando morreu, desapareceu. E Darth Vader? O que, que o Yoda fala no episódio 3? Que eles tiveram que aprender a virar fantasma. Só que o Qui-Gon, quando morreu, ele também não sumiu. Ele que aprendeu esse negócio, que ensinou pro Yoda, que o Yoda ensinou pro Obi-Wan. Tudo bem o Yoda ter aprendido com o Qui-Gon, ter ensinado pro Obi-Wan. E o Darth Vader fez um curso express com quem, velho? Porque não dá 10 minutos que ele é queimado, ele aparece lá. Pô, mas o Darth Vader era o Chosen One, velho. Ele é poderoso pra caralho. Já que a gente vai entrar nessa justificativa, então, a gente vai ter que ir também e falar de episódio 3, cara. Porque a razão dele ter começado toda a sua queda pro lado negro foi ele ter ficado hipnotizado com a ideia de que houve alguém que poderia vencer a morte. Porque ele tava tendo aqueles sonhos com a Padmé, aquela porra toda. Então, tudo que ele aprendeu depois, ele aprendeu com o Palpatine, cara, o Papaitine. Mas você tá dizendo que ele aprendeu a virar fantasma com o Palpatine? Lógico, ele aprendeu tudo isso. E por que que o Palpatine não apareceu lá de bonzinho, porque ele é Sith. Então ele não ia ensinar ele a aparecer de fantasma. Ele leu o caminho Jedi, cara. Até você, quando morrer, vai aprender a vir fantasma, cara. Ah, bom. Você não leu o caminho Jedi? Você não tem o caminho Jedi aí? Ah, eu não tenho, porque eu sou Sith. Pô, então, anda tá no livro do Sith, tem também. Só que a diferença é que você vai voltar vermelhão, cara. É bronzeado, cara. Alguém me explica, por favor, por que que o George Lucas resolveu colocar o Hayden Christensen como Anakin Skywalker voltando de Anakin, velho? Porra, mas é por quê? Caraca, porque é o George Lucas. Porque fica ruim, ele põe. Ué, o George Lucas, meu Deus do céu. Mas sabe por quê? Botaram ele? Por quê? Porque esse velho, como Darth Vader, ele era um Sith, não era um Jedi como Hayden Christensen. Mas é que tá, cara, nada justifica o cara aparecer com 20 anos. Não, eu sei, eu também não gostei dessa porra, tanto que eu assisti o filme foi na versão original. Eu gosto da versão antiga. Ele fez isso pra ligar com a trilogia nova, foi só isso. Ele quis amarrar, só. Nada justifica, em primeiro ponto, ter fantasma de Anakin ou Darth Vader ali. Não era pra ter. Era pra ter só o Yoda e o Obi-Wan, né? Ela tinha que ver o Yoda e o Obi-Wan, ficar feliz, ok. Até porque, cara, que escroto, o Darth Vader, porra, tudo bem, se redimiu. Batendo nas costas do Obi-Wan, né? O Anakin só falta passar a mão na cabeça do Yoda, velho. Eles iam estar pelo menos chateados com o cara, velho. Sabe o que eu acho que é interessante ver aí? É o seguinte, é que quando você assiste os 6 filmes, fica claro que o personagem principal dessa história toda é o Darth Vader. Não é o Luke, né? A transformação toda é com ele, né? Ele é que sofre a transformação. É, tanto que o nome do filme se chama O Retorno do Jedi e tá se referindo ao Darth Vader. O filme, originalmente, ele se chama A Vingança do Jedi. Só que o George Lucas falou que um Jedi nunca se vinga, aí mudou o nome. Pois é, e aí depois ele usou A Vingança dos Sith. Um Jedi nunca se vinga, aí ele fez uma festa com cabeças decapitadas dos Ewoks. E o filme acaba assim. Tchá, tchá. Tchará, tchá, tchá. E nego comendo churrasco nos cadáveres. Tchará, tchá, tchá, tchá. Velho, fizeram o churrasco do Darth Vader, velho. Tem mais do que isso? E termina todo mundo juntinho na foto do final da novela, né? Isso, é verdade, né? Todo mundo rindo. Parece o final do desenho do He-Man. Só falta depois aparecer o He-Man e falar: no episódio de hoje, hein? Aprendemos que não devemos pegar a própria irmã. Se você pegar a própria irmã, conte pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia. Ou para o padre. Ou para o padre. A gente deu um pulão, ninguém vai falar do Yoda mesmo, né? Deixa no vácuo, né? Na reticência. Vai falar o quê? Que o Yoda virou e falou assim, cansei dessa vida, vou morrer. Morreu. Tá. Não, o Yoda nunca esteve tão zureta, né, velho? O Yoda, ele tava tão mal que ele tava vesguinho. Vesgo, velho. Vesguinho. Luke fala assim, ó Yoda! Yoda! O surdo já, né? O Yoda tá com o olho vesguinho assim. Obi-Wan? Não, Yoda. A impressão que eu tenho é que antes do Yoda ir pra deitar na caminha dele ali, tô cansado, não sei o que, tá chegando a minha hora. A impressão é que quando dá um corte de câmera, ele foi ali no canto e fez assim, ó. E deu uma segurada, cara. Porque pra fechar. É, porque a partir dali, até o final da cena, pode perceber que o fôlego dele vai acabando. Ele vai falando, até que no finalzinho ele tá... Existe... Sky Walk. Sabe os nóia quando dá um tapa, bota a mão no nariz e não quer soltar? Aí fica assim: olha, vai matar papai. Vai machucar. Isso se ele não tivesse morrido, ia acordar com a Larica, filha da puta, cara. Ia. O bicho tava tortinho já, aí falando, não sei de nada não, velho. Eu já tô com 900 anos nessa porra. Ele é escroto demais, né? Tudo o Yoda fala em enigma, né, cara? Porra, por que não fala direto, ó, Darth Vader é seu pai mesmo? Ele nunca falou enigma, ele não conjuga verbo, é diferente. Ele sempre fala, tem um outro Skywalker. Porra, por que não fala, Leia é sua irmã e ela também é Skywalker, e é isso, vocês dois têm que se unir e matar lá o catiço lá. Mas o Yoda não tem clarividência? É muito mais fácil falar Leia do que Skywalker, pois caralho. Pois é, ele tava morrendo, como o Léo falou. Ele tava segurando a última bomba dele. Ele ia virar e falar assim, tem outro Skywalker, a Leia, e você tá sapecando ela. Olha o que que ele ia ter que explicar. Aí falou, véi, tem outro Skywalker, quem? Ah, véi, tu vai ver aí. Pergunta pro Obi-Wan, né? Se ele joga na cara do Luke naquele momento, assim, tipo, a Leia é sua irmã, o Luke ia olhar onde é que ele derrubou o baseado pra pegar também, cara. Ia pegar na sequência, já. Tá bom, beleza. Cadê o baseado que você jogou no chão aqui agora, que eu também quero? Não, mas se ele tava tão ruim, por que que ele não morreu? Fala assim, Luke, eu só tô morrendo. Me dá meia hora. Já eu volto de fantasma. Eu volto transparente e te explico tudo. Porque no final ele aparece lá na festinha e ele tá de boa, velho. Tá todo faceiro, né? Todo faceiro. Né? Inclusive ele pegou umas Ewoks ali. Certeza, velho. A altura facilita, né? A altura não prejudica, né? O Ike Anal rolou ali tranquilo, velho. Não, e aí tem que vir o Obi-Wan e explicar que não sei o quê, que buraco de focinho é tomado. E o Luke, ele fica puto com o Obi-Wan, mas como ele é fantasma, não pode fazer nada, ele nem fica tão puto assim, né? Por que que ele não chegou pro Obi-Wan e falou assim, seu mentiroso do caralho? Por que que você nunca falou que papai era Darth Vader? Porque eu não quis. E aí o Obi-Wan, mentiroso, desgraçado, ainda fala assim, eu te disse a verdade, num certo ponto de vista. Sério, velho, eu se sou o Luke, falava assim, ah, vá, Obi-Wan, vá a merda. Obi-Wan, você me viu pegando minha irmã, por que que tu não falou nada? Pois é, cara. Porque tava massa. Continuo ver. Me amarro nesse licença do X-Video. Ai, meus caros interneticos, mais um programa do Star Wars pra vocês, e eu queria agradecer imensamente ao meu querido Léo Lopes, ao meu querido Luciano Pires. Vou dar a vez, primeiramente, pedir licença ao Léo, porque o Luciano é a primeira vez que você tá aqui no Jurassicast. Aonde que os ouvintes do Jurassicast, obviamente todos escutam, mas enfim, aonde que os ouvintes do Jurassicast podem encontrar a sua pessoa? portalcafebrasil.com.br. Não tem segredo. Eu sou fãzaço do Café Brasil, acho um dos mais geniais podcasts brasileiros, assim. Sem sombra de dúvida, é o podcast que faz a gente pensar, cara. Eu não tenho o que dizer. A gente se esforça, a gente se mata. Eu gravei hoje o podcast número 421. Olha isso! Porra! Quer dizer, depois de 421, tem que aprender, né, cara? Ah, e antes do 421, eu já tinha feito 70 na rádio. Então, na verdade, eu fiz hoje o programa 496. Depois de 496, cara, tem que aprender alguma coisa, né? Mas tá divertido. Vida longa ao podcast. Amém. Meu querido Léo Lopes, muito obrigado de novo por estar aqui brincando com a gente. Brincadeira que a gente leva muito a sério, só quem produz sabe como é difícil, como é custoso, mas assim, muito gratificante pra gente que tá aqui. Aonde que os ouvintes do Jurassicast podem te ouvir, se é que eles já não ouvem, obviamente. Também, todos aqui com certeza devem ouvir. cursodepodcast.com.br agora, mudou. Agora o Jabá é outro. Jabá agora é outro, velho. Agora tem que ganhar dinheiro, tem que parar de ficar me divertindo. Não, cara, tô lá, Radiofobia, só jogar no Google, tudo que aparecer de Radiofobia nas primeiras 3 3 páginas, é nóis. Siga nas redes sociais, Twitter, Facebook e o curso de podcast agora. Eu tenho um canal no YouTube, que é o youtube.com/cursopodcast. Tem o Twitter também, curso de podcast, Facebook, tudo agora é curso de podcast. Pra divulgar a minha atividade como palestrante and professor and eventos, essas coisas assim, palestras e tal, workshops, oficinas. Porque eu tenho ganhado a vida agora, né, cara? Agora... Bar mitzvah, casamento. Faço casamento, faço bodas de ouro, bodas de prata, campanha política. Pagando, velho. Pagando agora a gente faz. Porque lá no Radiofobia tem tanto podcast que já não dá mais pra... Agora aumenta cada vez mais, né? Então, tipo, eu não tenho tempo pra dormir, mas tem tempo pra fazer podcast. Acha tempo pra fazer mais podcast, né? Léo Lopes caiu. Voltou. Voltou? Léo? Oi, voltou. Voltou? Vamos lá. Parou o gerador lá. É, porque dá 10 horas, ele desliga o gerador da cidade. É um cu da cobra, é, então. Ah, merda. É terrível. Aqui? Aqui aí ele normal. Conecta no 3G, é um caralho de asa. O Spielberg e ele estavam esperando sair os resultados do contrato imediato. E aí o George Lucas estava no meio da produção do Star Wars e tal, e aí ele também estava preocupado com os resultados do Star Wars, e aí o George Lucas falou, ó, eu tenho certeza de que o contrato vai fazer mais dinheiro que o Star Wars. E aí o Spielberg falou, cara, duvido, vamos bater uma aposta, vamos. E aí o que eles combinaram era, cada um ia ter, sei lá, direito a 5% da bilheteria, ou de qualquer coisa assim, de direito de qualquer coisa. E aí o Star Wars explodiu, fez dinheiro pra cacete, e o Spielberg ganha dinheiro com o Star Wars até hoje, cara. Porque ganhou uma aposta. Porque ganhou a aposta, sacou? Então ele tem tipo 5% de Star Wars, é do Spielberg. Quem não queria ter 5% de Star Wars, né, cara? É, quem não queria ter um amigo como ele? A gente aqui, eu, Miotti e Brunão, a gente divide pizza, se for o caso, entendeu? Ó, quem perder ganha pagar pizza. Os caras, quem perder, ganha 5% de um blockbuster, cara. Pelo amor de Deus, a maior bilheteria do ano. O papo dos caras é assim, quem perder produz o filme do outro, né? Tipo, é! Coisa simples, assim, né? Casa 200 milhões aí, casa 200 mil. 200 teu. Meu, se você perder, você edita o meu podcast. Não. Se você perder, você produz o meu filme. Coppola, casa mais 200 milhões aí. E aguarde o lançamento mundial do trailer do Star Wars 7 antes do Avengers 2. Vai ser com certeza. Escreve o que eu tô te falando. Com certeza. E aí o Miotti vai entrar 23 vezes pra ver o mesmo filme, só pra ver o trailer. Caralho, eu fiz isso no episódio 3, porra. Pois é, vocês acham que eu tô zoando? Porra. Ele fez isso. E esse momento de encerrando o bloco com sussurro ficou muito legal. Ele, nossa, vai ser muito gostoso. Encerrando o bloco com sussurro, by Brunão, cara velho. Brunão, by night, by night. Brunão, by delícia, cara. Delícia, cara. É, o Jurassic Cast é o único programa onde você vai ouvir o Luciano Pires falando da língua obscena do diabo. Obscena do diabo. É o linguão, cara. Linguão. Cara, isso, caralho, velho. Eu tô pensando num hentai tão pesado agora. Pesado, né? Por que você acha que os meninos não ouvem Jurassic Cast? Por causa disso. Ah, mas eu vou falar pra vocês, cara. A cena é ridícula, ela é muito mal editada, tem as cabeças decapitadas, mas é um barato ver todo cabeça o elenco reunido. Cabeça decapitada, caralho, era capacete, seu povo. Era cabeça decapitada, você não sabe de nada. Decapitada. Mas é um barato ver o elenco todo unido, o cara trabalha 20 anos no sistema carcerário, ele acha que tudo é isso, né? Cabeça decapitada, é braço cortado. Só porque tentaram fuder e cortar a cabeça dele lá, ele acha que tudo é isso agora, né? O que nós vamos fazer agora? Já foi a trilogia original, nós vamos falar do que agora? Caravana da Coragem? Próxima, não? Quando lançar o episódio 7, a gente faz um sobre o episódio 1. Nem pensar, quando lançar o episódio 7, a gente vai fazer um programa sobre o episódio 7. É, acho até melhor mesmo. É melhor. Ó, eu ainda acho que a gente tinha que destruir, a gente tem que destruir a trilogia nova, velho. Ano que vem a gente faz o episódio 1, depois o 2, vamos fazer assim. Pô, tu pegou tua irmã, e daí? Minha mãe era pedófila? Sabe de nada, inocente. Já começou errado. Mamãe viu um moleque com 8 aninhos.